Projeto X Podcast. Boa noite, está começando o Projeto X Retrospectiva 2013. Nesta noite, quem vos fala é o seu âncora favorito, Rods. Estou aqui do meu lado com o Cabeça. Boa noite. E diretamente de um link, nosso correspondente internacional de Mogi, o Seiji. Boa noite. Só que tem que ter o delay, porque o correspondente sempre tem delay. Sempre tem o delay. O homem já foi pra lua e a gente tem delay no link de Mogi. Caramba. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Olá, boa noite, boa noite. Tá começando o Projeto X final. Final por quê? Porque acabou. É o último. O último do ano. Caramba. Acabou, parou. Acabou sem Projeto X pra sempre. Um ano se passou, galera, e a gente achou muito interessante trazer esse programinha aqui de retrospectiva, sensações e feelings. Porque se 2013 é o ano da zoeira, a gente tem que falar aqui toda a zoeira que ocorreu no mundo. Pra representar 2013, eu queria trazer aqui o seguinte resumo do ano, cara, que é muito interessante. Esse ano foi meio chorão e champião. Arrombaram o camarote da Boate Kiss, agregando valor ao Beagle Feminazi. Enquanto o Justin Bieber faz uma sopa pra nós, se preparou e acordou o gigante. Chamando o Lulu do Play 4, fazendo o Harley Shake junto com a Miley Cyrus, que tá no Face. E perguntou se não tinha pão no céu. E morreu. Oh, que ano maneiro, hein? Caraca, acabou. Vocês não precisam de mais nada. É um poeta tá tudo isso. Aí. Porra. Tá tudo aí. Isso aí. Caraca, tá muito mal escrito isso. Isso aí tá, cara. Foi uma criança de 4 anos que escreveu essa parada. Mas é isso aí, galera. Aí no final tá escrito assim, Lispector Clarice. É, Lispector Clarice. Sempre. Toda a citação do mundo é da Clarice. Basicamente, hoje a gente vai trazer aqui uma retrospectiva dos principais fatos que aconteceram nesse ano legal de 2013, ou, a era da zoeira. Ou pelo menos aqueles que a gente lembrou, porque pode faltar coisa aí. Sim, sim, né? Começando aqui o nosso programinha de retrospectiva, a gente começa pelo mês mais maneiro, cara, do ano. Acho que não curto tanto. Eu gosto muito do mês de janeiro, cara. Por que será? Algum motivo especial? Fora o seu aniversário? Janeiro, cara, é mais legal. Então tá bom. Legal. Se você diz... Janeiro. Não, em janeiro já começou com... Lá no finalzinho de janeiro tivemos a Campus Party aqui no Brasil, cara. Legal. Maior aglomerado de suor humano. E de, sei lá, internet rápida. Mas tivemos alguns convidados, né? O fundador da Atari, o Buzz Aldrin também tava lá. Ah, teve uma galera legal, cara. Eu fico pensando agora, que... Agora, o Buzz Aldrin deve ser uma parada que, assim... Cara, ele não é desse nicho. Ele não era... Cara, deve ser pra ele, deve ser absurdo. Assim, ah, cara, mas agora até, tem até Bruce Dickinson nas Campus Party, cara. Eu não duvido mais de nada. A minha meta da Campus Party é ver, porque eu tenho certeza que nela que vai sair o recorde do cara que passou mais tempo sem tomar banho. Ah, com certeza. Caraca. Ambiente se não foi muito, nela, é no algo próximo. Mano. Muito propício e hostil. O Cascão ficou feliz com isso. Mas no geral, assim, tirando a brincadeira, é um evento muito importante. Quem é da área de tecnologia ou quem é jovem, gosta de ficar antenado, tem que ficar ligeiro. É uma experiência muito legal. Acho que quem acampou lá sabe o quão imersivo é, né? Você tá lá num evento desse porte e abre o mês de janeiro, né, cara? Depois disso, o que, que a gente teve de bom? A gente teve o anúncio da Microsoft sobre a continuação, o sucessor do Xbox, que é o Xbox One, ou Sony, como ficou muito conhecido. Isso aí, né? E daí começamos uma parte bem polêmica e cheia de mimimi e ruê. Durante o ano inteiro. Esse episódio vai ser episódio da memória ruim. Foi em junho, né, que teve o reboê mesmo. O E3. Porque aí então só falaram assim, olha, vamos então fazer errando, Xbox One. E depois que começou a sair as especificações... É. E os problemas, assim, Isso, porque em janeiro teve o anúncio que vai ter um novo Xbox. Agora, o Xbox One foi anunciado em maio mesmo, né? Preparem seus corpos. E em junho que teve aquela guerrinha animal. Mas então eu tô exaltado aqui. Pra falar a verdade, eu tô exaltado porque eu devia estar tomando postura de âncora. Então eu vou só falar agora calmamente e olhando para a pau. Pra câmera. É o prompter passando. Verdade, segura o prompter. O Mug tá no prompter hoje. Mas vamos lá, voltando em janeiro, Detona Ralph faz grandalhões irem aos cinemas ver filme infantil. E aí? Filme legal, hein? cara, a gente foi. Carrinho de baunilha. É um filme legal, pra quem gosta de videogame, porra. Cara, pra mim, o melhor é o era o Kenon arrancando o coração lá do zumbi. E essas paradas, o Zangief, não sei o quê. É um filme esperado, né? Não, 3D que não é da Pixar, mas é da Disney, cara. Muito interessante. É, não é, ó, oh, meu Deus, o filme definitivo de animação da vida, mas foi bem divertido aí. Foi bem... Tem o Moe, tem o... Tem o Moe. Tem tudo. Como tem o Moe, tem... Tanto que no Japão não era Detona Ralph, né? Era Car Rush, Sugar, né? Race. Sugar Race. É, Sugar Race. Sugar Race. E dando... o pôster era só as só das menininhas. Porque o Ralph, dane-se o Ralph. Quem quer saber? Não, mas foi legal as referências, vai. Pessoal de Street Fighter ali, o Robotnik ali. Não, o maior filme, cara, acho o que Bowser eles assistiram, já sei lá, dá pra assistir umas 5 vezes e você não pega todas as referências que tem na parada. Tinha que ter um detonado de como assistir Detona Ralph. Aí você zera as referências. Isso. Zerando Detona Ralph no YouTube. Aí sim. É walkthrough, né, Detona Ralph. E por último, a gente teve um fato que não é tão legal, mas foi o incêndio que ocorreu na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sim. A gente foi num sábado para um domingo, né? Foi na madrugada de um sábado para um domingo e foi algo assim bem, bem marcante. Todo mundo ficou acompanhando. É, um acidente assim que foi marcante mesmo, matou 242 pessoas, cara. Segunda pior grande tragédia no Brasil, cara, em questão de local fechado também, né? É aquela coisa, teve problema de todos os tipos, teve... Imprudência, a parte lá também, a parte de questão de segurança, a prefeitura liberando alvará também, né? Exatamente. De todo, assim, foi uma falha, tipo, que ia desde a banda, que trouxe coisas que não podia, até o dono, até a prefeitura, que não fiscalizou, e a gente teve uma tragédia que... Felizmente. Se trouxe algo bom, pelo menos, depois disso a gente viu um fortalecimento, digamos assim, das... Fecharam todas as boates da cidade, como todo lugar agora tá preocupando com isso. Então, assim, é uma pena que tenha que acontecer uma coisa dessa para as pessoas prestarem atenção de como segurança de um lugar fechado com 200 pessoas é importante, né? Parece idiota, mas tem gente que, infelizmente, não leva a sério. Sempre é bom lembrar, né? Que não pode passar esquecido, né? Não é uma coisa... A gente não pode só esquecer, tem que estar sempre lembrando pra não correr de novo. Bom, e ficou na história, né? Realmente é. E só pra relembrar, cara, aqui os podcasts também, né? Porque o Projeto X durou um ano inteiro lançando podcasts, né? Isso foi legal. Não falhamos uma semana. Que Olha aí, Flowers Victory. Aí esse aqui atrasa. Aí esse não sai. Que merda, né? Mas assim, em janeiro começamos já com o podcast 18 de Medabots, depois o 19 de História de Óculos, tivemos o 20 de Indiana Jones e o 21 de Sakamichi no Apollon, pra fechar o mês. Olha aí, cara. Sakamichi no Apollon foi gravado Sakamichi. Com a... Foi gravado na força de vontade. O Fox tava sem voz, cara. Caraca. Faz tempo, hein? Gravamos em 2012 o Sakamichi. Foi. Cara. Foi. Eu tava, cara, eu tava na Europa. Gravou, por sinal. Pô. Seja realmente sendo o nosso link, né, cara? De outro país. Não. É bem assim, cara. E pra fechar legal o mês de janeiro, o que, que a gente teve aí de feriado nesse mês tão legal? Cara, só o ano Nada, novo. Ano novo. Pô. Dia primeiro que ninguém trabalha. Sempre assim. Mas tem aqui pra quem é paulista. A gente teve aqui o aniversário da cidade de São Paulo, porque é o que importa, São Paulo. É, eu também acho. Nem paulista, é paulistano mesmo, cara. Paulistanos, isso, é verdade. Dane-se o resto do estado. Do estado e do país e do mundo. País. Que importa é São Paulo. É aniversário da cidade de São Paulo. E é isso aí. Um abraço pro pessoal do sul. Aí, pra ver. Um abraço. Fevereiro. Saindo de janeiro, né, a gente começa aqui em fevereiro, que é o mês do Ruê, é o mês do Oba-Oba. Marchinha de Carnaval, quem sabe alguma? Doutor, eu não me engano, meu coração. Oi, é, com certeza. Eu lembro daquela assim, sempre. Ó. Desde os tempos mais... Nossa. Caraca. Mas deixa pra lá, não é propício pra agora. E olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Tá aí. Fevereiro, um mês muito interessante aí pros brasileiros, né? E a gente tem o começo do mês, assim, como um evento muito legal, cara, porque foi na Rússia. Foi o meteoro russo, meteoro da paixão. E é óbvio que se o meteoro caísse em algum lugar da Terra, tinha que ser na Rússia, né? Cara, é porque é o único lugar que tá preparado pra receber. Tá preparado pra receber e devolver. Qualquer coisa, necessário. Com vodka. Brilhou tudo a Rússia, né, cara? Não, você viu os vídeos da galera lá e a galera filmando, sei lá, 200 metros do meteoro e, porra, legal, não sei o que, caraca. Não, legal, não, eles nada, dirigindo assim, passando assim. Meteoro, ó, que legal, cara. Pô, e continua dirigindo. Ah, que chato, pô. Tá passando um meteoro apocalíptico. Odeio quando isso acontece. quando cai um meteoro apocalíptico no meu, no meu bairro. Pô, de novo outro meteoro, que droga. Será que vai atrapalhar a vodka dessa noite? Mas é isso aí, galera. Em consequência daquilo que foi anunciado pela Microsoft, em janeiro a Sony não podia ficar atrás e falou, ó, vai ter PS4, galera. Oh, yeah. Vai ter. E aí, tá sendo. Vai ter. Dessa vez ele botou o nome mesmo, PS4. PS4, agora é, vai. Eles saíram dos nomes de projeto, né? Exatamente. E é basicamente isso, é o começo do... É o começo de uma guerra. De uma guerra sem fim, né, cara? Ah, esse Console Wars promete, viu? Muito. Olha aí. Sempre, sempre. Bom, e só pra lembrar, depois também tivemos o Oscar. E, cara, a gente teve que aturar o Ben Affleck ganhando o Argo, cara, com o meu filme. Nessa época, a gente não sabia a merda que isso ia desencadear lá na frente. Esse nome, o quanto valia esse nome. Por um momento, eu até fiquei feliz porque eu curti o Argo, mas se eu pudesse voltar no tempo... Fala isso. Dado o Oscar pra qualquer outro. Incentivou ele e deu isso, olha só. Caraca, isso por... tá, a gente não sabia o que senão, já podia acontecer. Senão ele ia estar tá triste chorando no banheiro. Né, isso porque um mês antes ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme e melhor direção, cara. É, ele não ganhou a melhor direção, aparentemente por um boicote, né? Todo mundo achava, no Oscar no caso. Ele nem foi indicado, pois é, mas né? Então, mas ele ganhou o boicote, filme. Aí ganhou o filme, meio que, sei lá, por consolação, entre aspas. Merecido, porque o Argo é um bom desse filme. Filme. Eu curti. Não, não, não se respira nesse filme. Não é, você termina no final, só no crédito que você... Cai a máscara, né? E a máscara. Do teto, caraca. Mas é um puta filme, mas que infelizmente tem algumas consequências desastrosas no futuro. Mais à frente, né? Só pra lembrar outras coisas do Oscar mais também, né? O Ang Lee que ganhou de melhor diretor no Life of Pi, né? As Aventuras muito de Pi. O melhor ator ganhou Daniel Day-Lewis com Lincoln, ótima de atuação. De e novo, a Jennifer Lawrence, né? Ganhou um Oscar também, cara. Cara, eu vi aquele filme, é muito bom, cara. E ela é muito boa também naquele filme. Ah, cara, ela é muito divertida. Não, ela as entrevistas que ela dá, cara, é sensacional. Eu aconselho todo mundo a procurar uma entrevista que ela dá, cara, que ela é muito engraçada mesmo. Eu fiquei triste que o Hugh Jackman não ganhou, porque, cara, é o Wolverine cantando. Para, tinha que ganhar. Óbvio que era pra ele ter ganho, mas aí a gente sabe que eles são meio chatos. E agora o cara tá com câncer de pele, olha aí. Não deram o Oscar pro cara, velho. Pô, Wolverine, porra. Cara, você tá com câncer de pele? Caramba, que é isso? É o fim do mundo, cara. Mano, ah, meu Deus. E o fator de e cura, o cara é australiano. É, depois daquela bomba nuclear do filme, é óbvio que ele ia pegar um câncer de pele. Sacanagem, né? Um australiano não morrer por causa de, sei lá, de uma raia ou uma iguana. Acho muito errado. E por câncer de pele, né? Caralho. Câncer de pele, assim, caralho. Bom, mas só pra relembrar, em fevereiro, os podcasts que nós tivemos também. Tivemos o Games que viraram. O 22, o Games que viraram animes. O 23, De Volta para o Futuro. O 24, Rurouni Kenshin. E o 25, Universo Mario. Que Mario? Que Mario? O Mario Toledo que gravou Mario, o podcast. Mario Toledo. Mario Toledo, Mario sempre. Toledo. Sempre. A piadinha. O Mario é vai sofrer bullying por causa disso agora, toda hora. Ah, é a vida, ele nem deve gostar dessa. Ele gosta tanto dessa piada, eu acho. E feriado, Rods, o que, que a gente comemorou ou não trabalhou, não fez nada em fevereiro? Primeiro, fevereiro o pessoal já sabe, né? Dia 12 de fevereiro a gente teve o único Festival da Carne. E aí rola tudo que tem que rolar. E a gente do Projeto X tá por aí, passeando e fazendo coisas normais. Além disso, tem talvez encontrão, né? Isso é bom reforçar, isso. A gente... Quem sabe, fique esperto. Fique Carnaval esperto, 2014, que parece que o nosso correspondente treinador ainda não vai trazer mais informações algum dia, mas o parece que vai pode... rolar alguma coisa no carnaval, que não é o carnaval. Isso, que não é pular carnaval com serpentina e confete. Confete se chama aquela parada? É, confete, confeitos, bolo, sei lá. Bolo, com bolo. Não vai ter bolo no não carnaval. Tem bolo, não vai ter bolo. Não vai, que triste. Mas aguardem. Março. Mas pulando aqui pro mês de março, a gente tem aqui uma revelação. Caraca, revelação. Olha só. Caraca, que expectativa que não tá na pauta, mas vamos lá. O primeiro Papa argentino, né? Primeiro o Ratzinger, ele renunciou, né? É, por velhice, né? O Papa não abdicar. Gerou muita polêmica, assim, né? Dentro do que a gente pode conspirar ou não. Decorrente disso, a gente teve anúncio aqui do Papa argentino, cara. E eu fico triste porque não foi um Papa americano. Papa Francisco. Pan-americano. Caraca, né, velho? Tá, essa piada. Música ia voltar com tudo. Com tudo. Vocês já viram o vídeo lá? Ia rezar a missa com rock and roll. Papa americano. Toca aí, aí, Mug, toca aí, pô. É, mas o Papa Chico, né, cara? Acho que muito Papa Chico, muito legal. Papa... O pessoal na torcida pra que tivesse o Papa brasileiro, mas não foi. É, cara, pra você ver como funcionam essas coisas de mundo, né, cara? Nego, tipo, torce pro Papa porque ele é só brasileiro. Tipo, a competição, cara, que errado. Independe do que o cara fez na vida. Não, é porque o outro era argentino, assim, porra, argentino, caramba. E eu só acho curioso, saiu o Papa Bento e entrou o Papa Chico. Cara, essa dupla Chico Bento aí, cara, tá... Chico Bento, é maluco. Olha o Maurício de Souza, tá vendo? Olha o que você faz, cara. É tanto que veio o Chico, porque você acha que veio o Chico? MSP mais 50. MSP Vaticano. É... E depois, por isso que a gente teve o Chico Bento Moço, por causa do Papa Chico, Papa que Chico patrocinou. Tava em alta. Mas, pulando aqui, né, pra uma notícia um pouco mais pesada, que a gente tem a Coreia do Norte querendo causar. Causar, começou com história de bomba, vou mandar bomba pra cá, bomba pra lá, não sei o que, mimimi. O King John gordinho lá, cara, querendo fazer cara, bomba. Cara, virou meme, cara. Vai pra... Tudo não, quanto é lado, velho. É o poder da bravata isso aí, cara. Eu vou fazer isso, eu vou explodir, dele, eu vou explodir. Ah, quero ver. Cadê? Nada. Explodiu nada. O pai dele deve estar muito triste, cara. Mas muito que triste. Gordinho folgado, viu? Porra. Caraca. Mas ainda em política, o que a gente teve de interessante? Cara, morreu... Ou não, né? Porra. Não, a política que a gente teve de novidade... Cara, viu? Morreu Hugo Chaves. Porra, em março. Bizarro, cara. Foi repentino, né? Ele já tinha doença, assim, já tava se tratando de um câncer que ele tinha, mas ele tava conseguindo esconder bem, assim, né? Aparentemente, o que tava saindo da pública é que ele tava saudável, ele tava se recuperando. Ele tava com tratamento de um câncer, sabe? De repente ele acaba morrendo também. Do nada, bum! Mas pô, já morreu, entrou um outro substituto e a Venezuela tá naquela zona ainda, como sempre. Falando em que triste, e triste é a próxima notícia. Caraca, porque... essa... Não, essa não é, tipo, só triste. Foi, pra mim, a notícia mais triste do ano. Cara, assim. A gente ficou, tipo, semanas de luta. Obviamente, porque, eu tô falando, cara... aqui do fim de Young Justice, galera. Putz, que não, chato, e não é cara. O fim. Não é o fim. Foi o fim com cancelamento. É, então, cancelou, porra, cara. Mais traumático ainda. A gente tava vindo, pra quem tava acompanhando o lançamento da segunda temporada, a gente tava vindo de uma série de hiatos e episódios. Assim, saia dois episódios, entrava num hiato de meses. E voltando num ritmo muito lento, a temporada tava excelente, a segunda temporada de Young Justice foi fantástica, até que a Cartoon, né, virou e falou assim, olha, a gente não vai continuar, não tá vendendo, vai ser cancelado, boneco. Não tá vendendo boneca, agora a gente vai falar, colocar Teen Titans Go no lugar. Filho, cara, a vida e eles é assim. Ainda fizeram um final filha da puta, quer dizer assim, olha só, a gente podia continuar. A Cartoon não quis, mas tá aí, ó. Tava aí. Cara, triste. Young Justice, cara, a animação é, meu, sensacional, né? Dificilmente a gente vê um negócio dessa qualidade ocidental, assim, com uma tamanho e plot, né? A animação bem feita, a história não, e baseada pro, no quadrinho, pro fã de né, cara? Exato. Pro fã de quadrinho, era uma série excelente, assim, totalmente fiel, uma série que levava a sério o seu público, né? Coisa que eu não via, desde a Liga da Justiça, cara. Faz tempo que a gente não tem um desenho de heróis, assim, com esse grau de compromisso. Seria realmente. Melhor ainda, tá, chuto que foi além, mas... Eu prefiro também o Young Justice, a Liga dos Justiça, mas tá aí. Agora a gente assiste o Teen Titans. E teve uma apelação, né, pro pessoal querer voltar aqui, fazer mais uma temporada também, né? Eles chegaram a pedir não sei quantos, 5 milhões. Foi um? Não, foi mais. Foi 5 milhões? 10 milhões. Foi 10 milhões pro Young Justice voltar, mas, obviamente, a gente não impossível. Sistema de catarse, crowdfunding, impossible. Né? Impossível. É muito dinheiro também, pelo amor de Deus, cara. A gente tá esperando, quem sabe algum dia, alguém com bom coração. E falando em bom coração... A gente teve o quê? A estreia do musical do Rei Leão no Brasil. Esse é finalzinho de março, hein? Também. Que legal. E a gente, parte da galera foi ver o Cabeça conferir. Foi ver esse cara, musical, muito né, bom, cabeça. Eu fui ver, o Rod foi também, a Fê, o Fana... Serita Karina. Musical... Musical muito bom, muito maneiro. Cara, Mufasa tinha uma voz foda. Olha, qualidade, brother. Mufasa o cara fala com o coração, é isso aí. Com o coração, Mas, cara, muito bom, assim. Ficou bastante tempo até. Ficou até, tá sei até lá, hoje, sei lá, cara. Tá veja até essa hoje. Droga. Hora. Mas, assim, valia muito a pena aí pra galera que pôde, ou pra galera que, sei lá, pode ver. Não sei se tem mais algum lugar. Uhum. Tá aí, não, cara. Rei Leão. Experiência bem única, né, cara? Saiu da Broadway pra cá, São Paulo, bem mais acessível, né? E lotou, sucesso de público, o Marco da Broadway. Exatamente. Mas é o Rei Leão. E pra fechar, pra relembrar alguns podcasts que a gente gravou em março, que foram lançados, né? Tivemos o 26 da Pixar, o 27 Papéis Femininos da Ficção, 28 de Novelas, o 29 Games que nos marcaram, e pra fechar, aquela trollagem desgraçada do God of Wars que a gente fez. Se você espera um podcast de God of Wars agora, esquece. Cara, já tem, tá aí, você pode ir lá ouvir. A gente tem visitado aí novelas, né, cara? Cara, eu adoro esse podcast, eu me diverti pra caramba. E fechando o mês de março... Feriado. Sexta-feira da Paixão, cara. Sexta-feira Santa. Caraca, Paixão de Cristo, aquele filme pesado. Nossa, que a gente pessoas ama. Morreram no cinema. É, Brasil é um estado likes, e a gente teve esse feriado religioso pra ajudar com fé. E Páscoa também, cara. É a humanidade de todas as pessoas. Tivemos a Páscoa também, cara, muito bom. Comer doce. É Páscoa, Páscoa. Sempre é que a Páscoa é domingo, então não é feriado. É sempre domingo, né? É bom, mesmo. Mas não é bom, né, cara? Podia ser melhor. É bom pra comer doce, tá ótimo. Podia. Podia ser, sei lá, na quarta-feira, emenda antes, emenda depois. Poderia se propor a reanálise dos feriados. Feriado cai domingo ou no sábado, ele devia ser. Eu acho que a gente devia adotar todos os feriados religiosos, de todas as religiões. Eu acho justo. Eu acho justo. Inclusive é do macarrão lá. Nossa, que é isso? Abril. Pra começar, em abril, a gente teve o remake, né? O lançamento do remake do Evil Dead, um clássico do terror filme, trash. Cara, mãozinha maneira. Cara, eu não vi também, mas, cara, tô ansioso pra ver até agora, porque Evil Dead é maneiro. O clássico é legal, zoado, cara. Mas é um trash muito legal, cara. Velho, mas o remake eu não vi. Um trash, muito trash. Verdadeiramente trash, é. Ele leva e segue a risca. Caraca. O termo que ele usa, cara. Mas, cara, é aí, mostrando que essas franquias ainda tem muito que dá, né, cara? Sei tá lá. Aí Carrie Estranha nos cinemas agora, eu acho. É, que tem aquela pegada do remake, né, cara? Será que a gente tá menos criativo? Em seguida, nós tivemos Old Boy sendo lançado no Brasil pela Nova Sampa. Mangá foda, cara. Muito gazão, bom. Hein, cara? Eu ainda tenho que assistir o live. E outra notícia também que tivemos em abril foi o Lollapalooza Brasil. Nome mais maneiro de festival. Por que toda vez que tem Lollapalooza eu lembro do Malheiro? Sei lá, cara. Por alguma razão. Não sei. Eu não sei. Pra mim, o Lollapalooza é um evento que o Silvio, sei lá, tem uma lhama. Por alguma razão. Mas esse foi um evento que aconteceu no... Não duvido. Falar em lhama é aqueles franceses que eu lembrei agora. Você viu que a lhama depois foi pra uma nightclub, né? Depois. Foi. É isso aí, roubaram uma lhama. Mais comportadinha, né? Tá bom. É, mas o Lollapalooza aconteceu no Jockey Club em São Paulo, tivemos o Pearl Jam, The Killers, Black Keys e outras atrações também, cara. E Lollapalooza é o nome da luta, do Hajime tem a luta, que é a Lollapalooza. Não pode deixar, lutão. Lutão que treme tudo, tudo. Os punhos que tremem o chão, se não me engano, uma parada assim. Muito. Só que lá é Lollapalooza. Tudo confuso, trava-línguas e saindo dos trava-línguas, próximo a notícia que é o lançamento de Injustice no Brasil. E no mundo, na verdade. Mas o jogo é de luta definitivo da vida, cara. Jogo definitivo que o Cabeça maneiro. Perdeu pro Mug. É. Só pra relembrar. Perdi, cara, perdi. Que humilhação hein, Cabeça. Momento zoeira do editor. Cabeça, on your face! Eu acho que esse é um momento aconselhável pra passar a dica pra galera, pessoal. Eu lembro de uma vez, no campeonato, e surgiu de um jogo de luta que era novo. E aí um cidadão perguntou, não, e como que joga tal? Aí os caras concentrados, eles viraram e falaram, vou dar uma dica só, bolinha bate. E só. Então é assim que se ensina os amigos e passando para a próxima notícia. E abril a gente teve o quê? Os gigantes bolados invadiram o mundo, porque... Só se fala de gigantes bolados, Shingeki no Titãs, Kyojin. Titãs. Pra quem não conhece, cara, explodiu. Nunca se falou de tantos titãs, né? Nunca se falou tanto de uma abertura de um anime, cara. Caraca, cara, a abertura do Shingeki ganhou versão de tudo. Cara, até versão de comentário do 4chan. Caraca, é a versão muito boa. Muito, muito maneiro. Mas, cara, animizaço. Inclusive, a gente gravou no Tô Com Fome Cast um episódio exclusivo pra Shingeki no Kyojin, eu e o Mano Cabeça. Exatamente. Quem gosta... Vamos lá falar de gigantes bolados, de Shingeki no Kyojin e não gosta da gente, não sei se vai ouvir, mas... Deveria. É difícil. Provavelmente, se você não gosta da gente, você não tá escutando agora. Mas quem gosta, pode ir lá conferir, porque... Pode, ficou maneiro. E tem que falar. E é isso aí, culpa cara. Culpa do Rod que disseminou esse mangá aqui pra staff. hipster, cara. Cara, eu tô há 2 anos. O Rods era hipster, agora já era Rods, não é mais hipster. O Rods, ele tava tentando catequizar. Igual os malucos das Três Muralhas, ele tava tentando passar a palavra do Shinji. Isso, cara. Agora virou modinha, cara. Mangá do gigante bolado. E ninguém lia, ninguém levava a sério. Todo mundo, tá bom, Rods, daqui a pouco a gente vai. E não sei o que, e aí no fim estourou, explodiu. É, agora, e o Rods tinha razão. Deixou de ser hipster. Vou pegar meu óculos sem lente, minha camisa xadrez e virar hipster. Então, pega outra obra agora pra ser hipster. E o seu café do Starbucks. Rods, agora então. Agora é o momento, na improvisação. Qual é a obra do futuro? O que, que vai explodir nos próximos anos? Ah, cara, serve regime? Sempre tá explodindo. Tá explodindo desde 90, né, Rods? Não, mas falando sério assim, desde 80. Não, 90, 90, 90, 90. Não, mas falando sério, faz tempo que eu não tenho uma revelação assim. Eu vi um outro mangazinho. One Punch Man. Coisa. One Punch Man vai ser a parada. Esse é legal. Esse é bom, hein? Eu tenho leio. Não, é legal, mas. Vai, tem um potencial. Não, vou apostar no Punch Man assim, cabeça. Acho que. Ele... O cara que resolve tudo com soco merece o seu voto. Cara, quem treina exaustão até ficar careca. Merece respeito. Então é isso aí, você que tá ouvindo, vai atrás de One Punch Man antes que vire modinho. Antes que fique legal. Before to school. E pois aí, só pra relembrar alguns podcasts que lançamos em abril, cara. Começamos com o 1º de abril, Clamp. E depois tivemos o 31, o podcast de Rainbow. 32, o Dorama. Rainbow. 33, Rainbow. A Piada Mortal. 34, Marvel Filmes. Caraca. Cara, esse mês só teve coisa animal, viu? Caraca. O negócio, cara. Gosturbo cantando, cara. Gosturbo cantando. Que se você não ouviu o Gosturbo cantando, cara, a abertura do... Qual que é? Do Reborn. Do Rainbow? Do Reborn. Do Reborn, cara, vai agora e baixa o episódio de Rainbow, que é a parada aquilo? Única. Única, cara. Mas cara, além disso, bom, pô, podcast bom. De Rainbow muito legal. Podcast de Marvel, filmes, né? Claro. Esquecimento pros Vingadores. Pô, podcast de Piada Mortal, cara. Não, já tinha, na verdade, verdade, não. Né? Vingadores foi ano passado. Na verdade, foi... Não, Homem de Ferro 3. Pra nada. A gente só quis... Homem de Ferro 3. Errei. Aquela média inacreditável. Isso. Tá certo. Mas tivemos o podcast de Piada Mortal, cara. Porra, sensacional. Porra, que foi relançado, olha aí. Ditamos tendência. A gente fez o podcast e a Panini relançou. Não, a gente lançou o podcast e Grant Morrison falando, a Panini relançando. A gente desenterrou a Piada Mortal junto com os caras foda. Caraca, todo mundo seguindo a nossa onda. E sem Feira da Fruta. É, a gente ditando o ritmo do mundo. Porra, sem Feira da Fruta. Que chato. Sim. Cabeça sem graça. Esse líquido aqui de caipinto. E feriado, Rods, feriado. Feriado em abril. Abril é um mês que abre portas, abre barreiras. E a gente teve Tiradentes, que tira os dentes e abre janelas dos seus dentes, que faz ligação com abril. E é o Caraca. Melhor que eu pude definir. Foi o mais longe que Caramba, você conseguiu. Caramba, que piada, hein? É tudo que eu posso. Caraca, velho, é isso aí. E aí, abraço a quem pôde da cidade. Aos dentistas, abraço aos dentistas. Dentista. Cobrou caro pra caramba. Dentista. Os caras compram um barco com seu aparelho. Mas vamos lá. Maio. Então, começando o mês de maio, hein, moçada? A gente teve um incrível, só que nem tanto, Homem de Ferro 3. Cara, que horrível. Puta cara. Vida. Tem gente que gosta, eu não gostei não desse filme. Não, eu vi gente falando, não é tão ruim. Que não sei. Se você tirar o vilão, o plot, e a Pepper de lingerie... E a Pepper de roupa depois de cair do fogo, tá? Não, assim, se você viu o trailer, pronto, vai. Para com isso, não precisa ver o filme não, você já viu tudo do filme. Falando de coisa boa, a gente teve Velozes e Furiosos 6. Cara, eu curti esse filme. Agora, massa, velho. Caraca, hein, velho, eu tava ficando muito legal, eu cara. Saí do cinema alucinado com esse filme. Cara, o massa velho de carro definitivo. Nossa, cara, muito, muito bom. Felizmente a gente teve a notícia desse mês de dezembro que a gente vai citar mais pra frente, né, mas ainda assim eu acredito muito na franquia. Enquanto você tiver o Vin Diesel sendo atravessado pra parede, tá tudo bem, cara. Tudo vai funcionar. Bom, e outro anúncio, cara, que aí sim tivemos anúncio de fato, o nome do console, o Xbox One. Que não faz sentido nenhum. Ele e seus problemas com o Xbox One, cara. Puta, Xbox One, devia ter sido traduzido. É. Xbox Zoom, com Z. Zoom. Um com H, Zoom. Tinha que ser um. Um com H. Que nem assim na não, aquela história lá que não pode Igual compartilhar o jogo, não tem compatibilidade. Se fosse Xbox Zoom, ia ficar Shun, cara. Shun, Caraca, velho. Shiryu amigo. Caraca. Shiryu amigo. Que longe. Que bom, Yoga. Cara. Que bom, Yoga. Que bom. Que bom, Yoga. Além disso... saindo um pouquinho do Cavaleiros do Zodíaco, partindo para o futebol, temos o Alex Ferguson, que depois de 26 anos anunciou a aposentadoria do Manchester United. Sir Alex Ferguson foi assustador, assim, o fim dos tempos estava sendo cara, anunciado de ali, cara. 26 porque... anos, cara, como manager lá do time. Eu nasci, o cara tava há 6 anos. Pois é. Treinando a parada do cara, time. Você pega uma profissão no esporte, não tem uma pessoa assim que dura tanto tempo no futebol. Não, ele é o técnico que ficou mais tempo em um clube. É ele depois do Arsene Wenger, que tá no Arsenal hoje. Parabéns pro Alex Ferguson. Porra, uma carreira vitoriosa, né? O Manchester United sempre no topo do futebol mundial. E uma pena que ele teve que se aposentar. Não em um momento tão bom do Manchester United, mas, cara, Sir Alex Ferguson. É assim que o Fusca anda. É isso aí, isso. Boa frase. E fechando colocada. Aí a Angelina Jolie fazendo polêmica, mamilos. Cara, nossa, isso rendeu uma polêmica, bonito. Cara. Caraca. Na verdade, mamilo, né, Rod? É, o mamilo, só. Não posso falar floral. Não, mas aí, essa rendeu uma polêmica do público lá, porque ela anunciou que ela fez uma mastectomia dupla, né, que arrancou os dois seios, né, por causa de um tratamento de câncer. E aí tava todo mundo julgando ela, e ela fala assim, não, eu quero sobreviver, cara. Isso é uma coisa comprovada pela ciência. Você faz isso ou você vai morrer com câncer um dia. É absurdo, cara, a galera. Não. Assim, foi uma polêmica inacreditavelmente... Não, jornais, revistas discutindo isso toda hora. Ela tá certa, ela tava errada. E pra puxar também os podcasts de maio, né, só pra relembrar alguns, ó, tivemos o podcast Digimon, podcast 35. Olha que legal, hein? Ah, Digimões. Digimões digitais. Digimonada. Digimões e a Digimonada, é isso aí. Tivemos o 36 Pokémon Parte 1 também, é muito esperado também esse podcast. Oh, muito elogiado, muito bom episódio. É, e bem baixado. Pô, também, cara, né? Fanboys falando de tivemos Pokémon. Tivemos o podcast, cara, de 37 de Friends também, cara, um tema bem legal. 38 Comics e Mangás, a discussão que a gente fez sobre esses dois mercados, né? Exatamente. E pra fechar, o podcast 39 de Power Rangers, né? Pra relembrar a franquia de 20 anos, cara, de Power Rangers, cara. Com o Dylion, olha aí, a voz que vocês sempre, escutam sempre. No comecinho, sempre. Sempre, a voz, cara, que está aí. Cara, esse tá sempre. Falamos aí... E o tá podcast sendo, que o mais, tá com mais tempo de duração aqui, cara, do site. A gente tanto falou que o Ranger Branco foi summonado de volta pra mídia, fez polêmica no Brasil e ganhou do Scorpion na internet. É verdade. Tome sendo foda. Feriados, a gente teve mês de maio, mês 5 tem Dia das Mães, não é mês maio? Mês maio. Mês sim, Dia das Mães. Mês mãe, Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Justo, justo. Sempre. Que é errado, né? Tem, porque o certo dia de trabalho as pessoas celebraram trabalhando, mas eu acho legal. Trabalhando muito, né, cara? Dobra a carga horária. É, todo mundo mas trabalhando 16 horas. Também é bom descansar, então eu fico confuso. Eu devia e a gente ainda tem outro... Que coisa. Antes que vire tendência, será que seu chefe escute? Antes disso, e além disso, a gente teve o Corpus Christi, que é um feriado que, segundo a nossa cola, é facultativo. Algumas pessoas trabalham, outras não. Eu, por exemplo, trabalhei nessa época do Corpus Christi, eu tava trabalhando. É um bom que é um feriado que cai toda quinta-feira. Tá bom, cara. Eu não gosto muito desse feriado, que eles sempre usam pra tirar sal do meu time. Ah, porcos tristes. Ah, porcos tristes, né? Caraca. Mas é isso aí, junho. Junho. Star Trek, Além da Escuridão, estreou no Brasil e Star Trek. Atiçando a fanbase gigante, J.J. Abrams colocando seu nome no mundo novamente. É, cara. É, cara. Verdade. E tá bom, né, cara? Deu uma revitalizada, mas eu não sou tão true assim pra conseguir ligar. Mas foi legal assistir no IMAX lá com a galera. Ah, cara. É outra pegada, né? Cara, ficou bom, hein? Fora que o Star Trek, ele foi teve o trailer mais longo do mundo. Teve, aquele foi gigante. 15 minutos de trailer. Foi mesmo. A gente chegou a cogitar que a gente entrou na sessão errada. E tava vendo Star Trek antes do lançamento, porque caraca, não acabava? Não acabava. Inacreditável. Além disso, o mês de junho foi um mês bem conturbado e importante para nós brasileiros. Foi o mês das grandes manifestações do Brasil, que se iniciaram com os 20 centavos aqui de São Paulo, né, e desencadearam em uma série de protestos e outras coisas por várias já motivos. Tava aquela muita coisa, gente, né? Vai estudar ou não? Um dia todo mundo vai ouvir a revolta dos 20 centavos. A gente presenciando a história, cara. Feio. Porra. Não, com certeza, né? A brincadeira do veio pra rua, do gigante acordou. Foi interessante até certo nível, enquanto... Seria interessante se todas as pessoas que estivessem na rua soubessem o que estavam fazendo lá. Sim. Seria e muito legal. Se a mentalidade legal tivesse continuado, acredito, com a mesma força, né? Infelizmente, a gente já esqueceu de certa forma, isso até agora serve, né, pra chamada de partido político. Mas a mensagem, todo mundo... a mensagem foi legal, cara, mostrar pros políticos que não, o povo tem a voz, cara, ele pode mandar no Brasil também, não é só tá bem baixinho, é o correto, bem baixinho, mas funcionou, cara, pode, eles mudaram um monte deveria, de coisa, né? quer dizer, aquela coisa, né? Deu aquela por cima, sabe? Só aquela alisada por cima. Óbvio que o resto tá tudo aí. Sim. Ainda, né? A gente tá tendo problemas até hoje. Deu aquela alisadinha por cima e falou, não, tá bom, a gente vai abaixar o preço da passagem, a gente vai fazer um pouquinho, mas, cara, cabe a gente não esquecer e continuar cobrando. Com certeza. Na medida em que as coisas forem acontecendo. Eu acho que entra pra história também esse evento. Falando em história... História, a mulher, a gente vai falar dela, a mulher que não morre nunca, que a mulher, o Highlander do nosso, da nossa era, que é a Rainha Elizabeth II, que completou 60 anos da coroação, faz 60 anos que ela recebeu a coroa. Zagalo, não larga. Inacreditável, Zagalo, exato, cara, é inacreditável, velho. O príncipe Charles tá lá até hoje babando ali, cara. Ele vai morrer. Não vai fazer nada, cara. Cara, as doenças devem, tipo, quicar nela e cair no Charles. Porque, cara, ele não vai... Imagina que triste, ele nasceu e morreu potencialmente rei. É o príncipe mais inútil, cara, que eu já vi, cara. Porra. Caraca, inacreditável, assim, meu. Eu acho que além dela tem os agalhos sem nessa faixa etária aí de idade. Então, sobrevivente. Parabéns. Se não me engano, a Rainha Elizabeth ganhou lá no... Ganhou lá no... Não tem ganhar corpo, ganhou, Rossi? Ganhou. Troféu. Idade. Mas, pulando aqui pra uma notícia aqui, que foi a denúncia do caso de espionagem dos Zeus ao mundo. O Brasil até recalcou. Cara, que a rede, aquele, um cara chamado Edward Snowden, cara. Que... Nossa, que turbulência que ele provocou no mundo. Aí a gente entendia porque que era o ano da zoeira. Foi. Ele virou e falou, cara, eu vou zoar o mundo agora. Ele liberou as paradas. Aí é Dilma bolada, Dilma não sei o que, tá louco. Não, que ele publicou no The Guardian, no Washington Post, lá todas as informações que ele tinha, cara. Que ele como funcionário, já que trabalhou na NSA, trabalhou na CIA também, cara, ele tinha informações interessantes. E ele passou pra imprensa. E a empresa passou 1% só do que ele tinha, cara. E já deu aquele rebuliço todo. E aí é o Obama escutando o nosso telefonema, seu com a sua namorada. Não, todo mundo querendo atrás desse cara. Porra. Ele brigando ali, morando no aeroporto lá na Rússia. Sobrou até pro Evo Morales, coitado. Pensando que ele tava dentro do avião do Evo Morales, porra. Caraca, né? Óbvio que vai sobrar pro Evo Morales. Sim. Mas é aquela coisa, inocente é aquele que achava que os Estados Unidos estavam quietinhos. Não mesmo. Aquele, né, cara? Pô, aquele programa Prism ali, cara. Não, a gente tá numa era aí da tecnologia convergindo em tudo, né, cara? Não tem mais nada que a gente não possa... É muito difícil a pessoa passar um dia inteiro sem ter contato nenhum com a tecnologia. Não, e é aquela brincadeira, pessoal, não, porque a gente está seguro, as informações que você coloca no seu Facebook estão seguras, vai nessa, né? Tem alguém da NSA ouvindo vocês, cara. Você acha que aquela coisa, eu tô com o meu antivírus aqui, o meu Scrambler Key de digitar, ninguém vai saber minha senha do iTunes. Os seus dados do Facebook fazem as reuniões mensais da empresa serem muito felizes. Pois é. E pro agente do NSA que tá ouvindo esse podcast, calma aí, a gente não tá falando tão mal assim, gente. Calma aí, não denuncia a gente. Não, por favor. Pode continuar esperando. Esperar não é legal. Não. É legal, né? Cada um filmes muito bacana. Mas tá aí, o Obama sorriu pro mundo e o mundo falou, então tá bom. Ok. E falando de rebuliço, a gente teve a guerra, agora sim. Aí, cara, agora sim. E3, antes, 2013. Cara, se antes a gente teve a pesagem e a coletiva de imprensa, agora foi a hora da luta. Nossa, nunca teve uma E3 tão legal, cara, de se ver. Cara, eu fiquei mal. As empresas decidiram esquecer a parte do politicamente correto, da cordialidade, e alfinetaram diretamente uma outra. Nossa, né? Com direito a vídeo da Sony de como emprestar o seu jogo, que é genial. Né, cara, mas... Caracas, cara. A Sony divulgando cada, assim, o que que a gente faz, o que a gente não faz, e o povo lá... Foi a primeira E3 com combo, né? Cara, multicombo total. Com. Nem na Evo tinha tanto combo assim. Não mesmo. Tá certo que depois, meses depois, a Sony vai trollar os brasileiros, né? Porra, sim, cara, mas... Aí nem e tudo é tão bolada. Bom, né? Mas é aquela coisa, né? A gente viu... ela foi bem interessante pra mostrar como o nosso mercado tá evoluindo de... Infelizmente, não é... Hoje, o jogo, ele é, sei lá, 30% da experiência. O resto, a gente tem TV. E TV. E, cara, valeu a pena, porque primeiro todo mundo falou mal do Xbox e falou bem do PS4. Agora todo mundo só fala mal do PS4. A única pessoa que comprou foi o Lorde Eterno. Abraço. Tá tudo bem agora. Tá tudo bem agora. Ele comprou sem jogo, cara. Esse cara é muito maneiro. Comprou, não tem jogo. Ele tem um selo Entei de segurança. Tá bom, velho. Cara, que é óbvio. De jogo se ele tem Pokémon e um ET? É, cara, aquela coisa. Que outra pessoa o ET ia abençoar se não esse cara, né, velho? É óbvio não digo que nada. Esse cara. Mas fechando as notícias do mês de junho, a gente teve a Copa das Confederações, que... Ah, entre os seus trancos e barrancos, entre as suas polêmicas, entre as suas coisas que vai indo, cara. No fim, o Brasil ganhou a Copa das Confederações. É o que tem de esporte. É aquela coisa. Eu, nesses fóruns anônimos que eu de vez em quando faço, eu descobri que na ano que vem, ou esse ano, não sei quando você tá escutando, o Brasil vai ganhar a Copa. Nossa, tá que... comprado, velho. Porque já tá comprado. Então, assim, eu já ouvi, existe aí uma tá certo, não, é tá que sério. Existe uma linha aí da, como chama, do teoria da conspiração. Ou da verdade. Que as grandes marcas, elas têm um acordo com a UEFA, com a FIFA, tudo mais. Pra que a cada Copa do Mundo você alterne o time patrocinado. Então, você, no caso, você teve na última Copa, você teve uma vitória do time da Adidas, que foi a Espanha. Nesse, você teria um time da Nike, seria o Brasil. Ó, blá, blá, blá. É uma teoria da conspiração que existe por aí. Né? É, tá aí. Eu sei, o que eu sei é que o Brasil vai ganhar. Olha, desde que não veio, cara, o Uruguai ganhar de novo, falar com a porra de maracanazo de novo. Porra. Nossa. Cara. A diferença é que agora, seja, se eles ganharem... Agora você fica mais bravo que a gente fala de velho, mas porra, cara, desde quando que o Uruguai não ganha? Cara, todo jogo tem Uruguai e Brasil, eles ficam com aquela porra de maracanaço. A gente tá falando, cara, todo jogo. 50, década de 50. Mas não tem, cara, um jogo contra o Uruguai que eles ficam enchendo o saco disso. É sério. Já... Tá bom. Mas Uruguai, coisa, vocês me irritam. A diferença é que agora, se o Uruguai ganhar, eles não saem do Brasil. Não mesmo, cara. Mas nunca. Eles vão ficar enchendo o saco por mais 50 anos dessa porra. Mas falando de coisa boa... Projeto X. Sim, em junho, né, tivemos o podcast 40 de transporte público, cara. E semanas, olha, depois tivemos aquele problema lá de no Brasil, manifestação. Cara, que coincidência bizarra isso aí, né? Bom. Foi, a gente entrou e fez... Bom o cast, não o problema. Não foi parar engraçado, mas tivemos o 41, Superman Red Sun, né, entre a Força e o Martelo também. Olha aí, legal. Cara, editando com a força de mil sóis. Com... E música russa, né, cara? Isso, muito bom. Vodka. Escarusca. Dropa vodka, camarada. Podcast 42. Nada mais clichê, né, cara? Podcast de Guia do Mochileiro das Galáxias. E... Rafael Pá. Sim, muito, cara. Muito legal. Se pá, você ouviu esse podcast. E o podcast 43 pra relembrar o Jim, cara. Todos temos um amigo estranho. E feriadão em junho? Feriadão se não tivemos. Não tivemos com as festas, né, de junho normal, né? É. Festa junina, então... festa de São Pedro, São João. No geral, é isso aí, pulando pro mês legal. Mês de julho. Férias, uhul. Férias. Julho. Em julho tivemos o quê? A Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Exatamente, Papa Chico esteve aqui entre nós. É, toda aquela Jornada Mundial da Igreja Católica Cristã, sim, né? Que é, sempre acontece em alguma cidade, a cada dois, três anos, eu nunca lembro, cara. E esse ano foi no Rio de Janeiro. Olha legal, só, o Papa Chico, ele vem pra cá, cara, olha só, depois de já empossado. Além disso, nós tivemos o filme de super-herói do ano. Ah, moleque. O Homem de Aço, que eu assisti 4 vezes, obviamente. Falta cara. Controle pra caramba, 4 vezes? Pra que tudo isso, pô? Não, 4 cara, vezes, cara. Na minha visão, um filmaço, cara. A releitura é muito interessante pro do coisa. É um filme tirando bem legal, um certo, cara. Pescoço. Não, eu acho que valeu o pescoço. Eu acho que foi. Tem muita foi gente ousado incomodada com o pescoço. E encaixou. É, a galera tá polêmico. Mas polêmico eu acho muito interessante que ele tocou quem realmente gostava, às vezes, da mídia e incomodou o público geral, né, cara? E isso não é uma fórmula rentável, né? Mas mesmo assim garantiu a continuação. Não, é, conseguiu fazer o sucesso aí. Trouxe Russell Crowe, trouxe uma porrada de gente. Um filme muito maneiro. Kevin Costner. I will find him! Isso aí, find him. Onde está find o Oli? Find him! Onde está o Oli? E... Além disso, em continuação, o que a gente teve, Rod? Aí que começou. A merda foi jogada aí. Aí, logo em seguida, na rebarba, a gente teve a Comic Con 2013 anunciando Batman vs Superman. Que todo mundo ficou... Oh, meu Deus, até cara. Um certo anúncio. Até, né? Não, até não. Aí a gente já, de certa forma, falou... Foi legal. Pode dar merda. Todo mundo abriu um sorriso e falou... Oh, mas aí depois, 5 segundos depois, fala... Peraí. Ah, mas isso foi meses depois, né? A gente descobriu. Não. Quando saiu, a gente falou... Peraí, mas Versus? Contexto, né? Versus? Você fala Versus? E aí citam o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Aí você fala... É, maravilha. Pode ser bom, pode ser uma merda inacreditável, ah, né, só cara? Tem aquela imagem, um spot ali, né? Pronto. Quase nada, vai, de anúncio. Sim, mas você convenceu e a gente teve notícias tristes mais pra frente. Mas ainda em quadrinhos, a gente teve aí o prêmio Will Eisner, que novamente não deu nenhuma conhecida. Grande conhecida, a gente, na verdade. Teve o que ganhou, se não me engano, que chamou atenção, foi o, no caso, o Gavião Arqueiro. Né? Que se destacou dentro do Marvel Now. A DC ganhou tipo umas capas, umas coisas assim bem pequenas. Batman. O resto ficou... Não, Batman. Batman ganhou série, eu acho, não foi? É, não lembro. Série... Bom... Batman. Ganhou o prêmio do melhor Batman. Ganhou... Melhor revista do Batman foi a Batman, né? Segundo o prêmio Eisner. Mas o que ficou aí, o que ganhou foi a Hora da Aventura e a Image aí com Saga, com essas paradas. Sim. E tá feio, tá feio. E fechando aí a comics, eventos e coisas, a gente teve o Anime Friends com a Comic Con brasileira. Exatamente, batemos um papo bem extenso aí com o Daniel HDR. Oh. Falou mal do Hobby Life, de tá devendo dinheiro. É, maravilha. Puta. Caraca, que desgraçado. Mas foi divertido aí, fora a polêmica do banheiro, não tinha banheiro. Pelo menos o espaço era maior, né, dessa vez. Sim, Campo de Marte, não dá pra fazer cagada porque tinha soldados do lado. Tinha, qualquer que você pisava, se você pisava depois da grade, eles iam levar você. Campo minado lá galpão, também. Então... Nunca mais você ia aparecer. Então se algum amigo seu subiu no Anime Friends, pense nisso. É que ele passou a cerquinha. Pense nisso. Pense nisso. O céu tempão. Sempre da mesma história, né? Ou em podcasts, para lembrar, o 44, Yoshihiro Togashi, tivemos o 45, o Kickass. Preguiçoso? Pra caralho. Caramba. Pra caralho, o que que é? A criança. Pô, uma criança, é só criança. Uma criança, com uma espada matando todo mundo. Tá bom. E o que que é com a vovó? É o que é com a vovó? Grande vencedor que não enviou nada. Caramba. Tivemos... Ainda bem que nenhuma vovó leu. Não. Fico feliz. Tivemos o 46 de Major, muito bom, e o 47 de Harry Potter. E feriado? Rod, tem feriado? Feriado... Não. Só o 9 de julho, mas não. É feriado paulista, né? Então... É meu, paulista meu, então teve, mas... Que não, isso, meu, teve não feriado, valeu, óbvio, né, cara? Que teve, foi meio meu. Zoado, que para dia caiu 9 isso. De julho? Não lembro. Cara, muito, eu sou tipo, cara, eu fiquei vendo e me te vi, cara. Mano, meu, foi tipo terça-feira, aí quase emendou, sabe? Então a gente passa agora pro nosso mês de agosto, agosto de meu Deus. Agosto! É, e começamos agosto com o quê, galera, né? Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo. Tivemos... Sincronizados como já é, né? É, robôs gigantes boladões. Um Jäger, né? Batendo isso. Jäger, e monstros Jäger, gigantes. Jäger. É a velha fórmula de robôs gigantes batendo em monstros. Cara, muito maneiro, merece falhar, serviço, né? Infinitamente. Cara, um filme que você tem alguém batendo em outra coisa, com um cargueiro. Isso, um petroleiro, cara. Porra. Petroleiro, usa porra. Petroleiro. De depois arma, ele desembola, ele arranca uma espada do nada ali, cara. Porra. Filmaço. Foda, hein? O pessoal do Greenpeace não curtiu. E falando de coisas aí polêmicas, a gente tem aquele caso do garoto, né, e Assassin's Creed, que falam que ele matou a família e se matou, mas é muito confuso, muito difícil. Ah, o filho do sargento da rota, né? Exatamente. E aí vale de novo aquela questão de videogame atrapalha as crianças, não atrapalha, e todo mundo já sabe que a resposta é óbvia, mas pouca gente quer enxergar. Sim, mas... Eu só tenho uma coisa a dizer pra mim. É. Corta pra mim, Percival. Corta pra mim. Corta pra mim, Percival. Percival, o crime, o que você acha desse crime? Esse crime foi violento, é verdade. Ah, cara, que absurdo, esse né? Crime... Galera, por favor, vai. Não dá, não dá. Levanta a mesma discussão de sempre. Tem que botar alguém pra culpar, vamos botar a culpa nos videogames. Não, né? não no cinema, não na literatura, não no jornal. Não vou botar a culpa na educação, não na sociedade, né? A culpa é do videogame, não é a culpa do cara que tem a arma em casa de fácil acesso. Nada disso. A culpa é do coitado do Ezio. Ezio Auditore. Tá sempre aí, assim, né? Mas você fala de polêmica, outra polêmica que a gente teve, cara, em agosto... Dona Miley Cyrus, né, polemizando no VMA 2013. Aí, ó, pra você que gostava de Hannah Montana, toma aí, ó, toma. Essa daí, ó, só artista. O pai dela tá tão triste. É só artista. Coitada do Billy Ray Cyrus, cara. Caraca. Ele não merecia isso, mano. Coitado, o cara tão simpático. Não, imagina os fãs de Hannah Montana, então. Porra. E a musiquinha, cara, não é das melhores letras, mas era música com som maneiro, mas estragou. É, então. Cara, é aquela parada, a menina, é que dizem, né, sei lá, você cresce controlado por uma indústria ou por uma marca, no caso a Disney, onde você não pode fazer nada, você sai e você descamba. Vira aí o Yuji, saiu do Bodin Companhia. Tem uma teoria, cara. Tem uma teoria da Miley Cyrus que mataram ela e a quem tá aí vadiando é uma dublê, cara. É uma dublê vadia. É muito sinistro, velho. Tipo, falam que ela tipo, ligou uma vez pra polícia falando que tava sendo perseguida, aí ela foi pro deserto, desapareceu 3 dias e do nada voltou vadio. Cortou o cabelo, botou aquela roupa bizarra, tá fazendo então, não sei, tá fazendo uns clipes estranhos. Não acredito. É a polêmica do Paul McCartney desse ano, né, cara? Do Paul McCartney. Não acredito, mas tá aí, cara. Pra quem quer? Se você era muito fã, cara, você acredita que ela tá no céu, tá no céu, no céu tempão. Tá no céu e é só a vadia. E tempão. E continuando o mês de agosto, a gente teve o final do arco Treat War da DC Comics, início do arco Forever Evil e finalmente uma coisa quase legal, vai, do reboot. Tá começando a engrenar, aparentemente, tá com uma proposta legal, começamos tá bem escrito, aparentemente bem sincronizado, e agora a gente sabe que todo ano a gente vai ter um arco especial, o próximo vai ser depois de 5 anos, sim, né, o arco 5 years later, e tá aí então pra você que tá acompanhando o reboot, cara, tá até que legal, tem coisa boa, tem coisa ruim. Vale a pena, cara, você vê Ultraman cheirando Kryptonite. As de podcast, cara, tivemos o podcast 48 de Code Geass, estava todo mundo querendo gravar esse podcast. Tivemos o podcast Isso Me Irrita, cara, um dos melhores podcasts aqui do site, na minha opinião. Cara. Muito legal, muito bom. A nossa catarse, muito bom. Não, ficou sensacional. Tivemos o podcast 50 Dragon Ball Z, cara, todo mundo também queria gravar esse, ficou muito legal, cara. Ah, um aninho de Projeto X, que bonitinho. Sim, um ano. Tivemos ainda o filme que nos marcaram e tivemos um especial de um ano do PXP, que legal, né? É, e pra fechar, o podcast do Reino do Amanhã também, 52. Cara, 52 também, teve, né? Quantos, teve 8 podcasts. Introdução de Cid Moreira, hein, cara? É, cara, lendo aí o Apocalipse. Não, e relembrando o DC, cara. 52, porra. Eu gostei muito. Olha aí, o cast 52. E novamente, como a gente dita a tendência, a Panini lançou a edição definitiva do Reino do Amanhã, que tá aí a venda. Ela tá pra de vocês. Olho, né, olha, Panini? A gente tenta errar, né, pessoal, mas não dá, é difícil. Ai, é difícil errar, cara, é difícil. Feriados em agosto, nós tivemos agosto mês 8, nada. Nada, só tristeza, nada. E solidão. Solidão. Só tem dia dos pais, solidão, né, mas porra. Setembro. Tivemos o Rock in Rio 2013, que não é em Lisboa. É em Rock in Rio em Brasil. Não é Lisboa, Rock in Rio Brasil. E aí? Tivemos Beyoncé. É isso aí. Tudo de bom. Não, mas vai, falando bom do Rock in Rio, cara, muita atração legal teve, vai. Cara, a gente teve Metallica. Metallica. Hot Rod, System of a Down. Iron Maiden. Iron Maiden, cara. Muita coisa boa, sinistra. Pô, tinha Offspring também, cara. E tinha, por incrível que pareça, aquilo que me deixa realmente chateado, que é o David Guetta tocando o CD dele. Tudo a ver. É isso aí. Isso aí, é rock and roll. É o dia de rock. Ele apertou o play. É isso aí, tá certo. Hoje é dia de rock. É dia de rock, bebê. É isso aí, cara. É. Falando em rock, a gente... Rock, a gente teve GTA. Tem da Rockstar, né? Rockstar. Ô, cabeça, GTA, muito bom. Até eu peguei, cara. Caraca, não tinha pego. Até eu peguei a referência, pô. Caraca, a estrela pedra, é isso aí. Mas caramba, Rockstar lançou aí o GTA V em cima de um hype absurdo, que eu fazia tempo que eu não tinha visto no jogo de videogame, um hype em todas as mídias. E vendeu pra caralho, se tornando o jogo mais lucrativo da história dos videogames. No ramo da lei, a gente teve, no mês de setembro, o STF, eles retomaram o julgamento do Mensalão, que estava parado já há um tempo, né? Pode parecer até irrelevante para algumas pessoas, mas essa questão toda do julgamento do STF é uma coisa que nunca aconteceu, tá? Do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico, o STF tomou decisões que a jurisprudência nunca tinha tomado em condenar sem ter provas realmente tão marcantes e tão fortes, apenas por indícios, e é isso aí, cara. A gente talvez conseguindo punir aquele que foi o maior escândalo de corrupção do nosso país, né, cara? Aquele que deixou todo mundo indignado desde lá, sei lá, 2006. E muitos acusados, cara, ao mesmo tempo, cara. Parece, é bom a gente acreditar que a justiça existe, né, de vez em quando. Às vezes funciona, né? Mas é isso aí, Seiji, falando em justiça? Cara, um final surpreendente que mobilizou um pouco a internet. Final de Breaking Bad. Série da vida. Não, muito boa. Eu curti o final. Eu a esse ponto não terminei a série, mas é uma série que ela foi afetada pelo hype de uma maneira inacreditável. Sério, tinha galera que não sabia o que era até nos 3 últimos episódios, e aí foi afetado pelo monstro do hype, assistiu tudo, e é a série da vida. Tinha nego defecando frase em tudo que é canto. Caraca, eu nunca vi tanta letra da tabela periódica na minha timeline. Não, um monte de gente soltando frases lá da série, né? Eu pensando que depois que acabei de me livrar da química... Química voltou e Say My Name pra todo lado. Cara, mas que final. É, não, assisti esse final, foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito maneira. E mais maneira ainda foi ver o Aaron Paul, de Yes Science, no carro dirigindo o Need for Speed, bitch. Cara, é a continuação. Yo, yeah. Bitch! É a continuação, yeah. Cara, do Breaking Bad. Caraca, que oportuno. Yeah, science, Mr. White! Science! E falando, cara, em ciência aí, o que, que a gente teve no nosso podcast, seja? Cara, de podcast a gente teve, ó, 53, Higashi no Eden, o 54, Nossa Influência Oriental, o 55, How I Met Your Mother, e o 56, de coleção, cara. Cara, eu só acho errado falar da mãe. Da mãe, eu falar. Acho, eu acho errado pra caramba. Tá errado falar da mãe. Esse do How I Met Your Mother que o Mugi perdeu a gravação, caramba. E o pior, falamos da mãe sem saber quem era. Nem sabia quem era e já tava triste, falando. Né? É. E no de coleção, caraca, a gente descobriu que o Cabeça é tarado pela Yoko, cara. Caraca, porra, não, Cabeça. Isso tá tomando um nível. Comprovado. Cara. Você é um pervertido. Um pervertido. Cara, que absurdo. Cara, meu Cabeça, sério, assim, sério, se... cara, pensa nas suas atitudes, vai. Você pode ser sério. Olha quem tá falando. É o cara que é o cara que tem a tara no hipo, no sendo, dois putos que ele falar de mim. Caraca, que absurdo, velho. Mas eu não tenho oito figuras do sendo. Mas falando de coisas boas, que são os feriados do mês de novembro. Setembro. Quase rei. Setembro. A gente teve a independência do Brasil. Independência ou morte? Independência que o pessoal só lembra porque é feriado. Porque de resto, com certeza. Quem valoriza certeza. Nada disso? Pô. Eu já fui no Museu do Ipiranga, cara. Eu é também. É. Outubro. Bom, o próximo mês é o mês de outubro, dia das outubro. Crianças. Outubro. E dia com dia das crianças teve o quê? O segundo maior hype do ano, que era o Pokémon XY, né, cara? É, oportunamente. O Mugi tá até agora. Pra tá sempre. Até agora. Com os shines dele. Curtindo muita praia. Caraca. Não, shine, pegando o shine e postando Pokémon. No Facebook. Peguei esse shine. Peguei outro shine, olha só. A galera em massa, a gente viu pré-venda, pegamos fila. Porque, cara, todo mundo quer Pokémon, velho. Adultos barbados querendo Pokémon. É um jogo de criança feito pra adultos. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. Enquanto os jogos de criança são feitos de adultos, os jogos de adulto, como Call of Duty, só tem criança. Vai confuso, entender. Confuso. Isso é a reversal russa. Mas falando em confuso, a gente teve Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, e os cinemas brasileiros, cara. Que nostalgia. Inacreditável, inacreditável, cara. Eu fiquei triste porque fizeram o Vegeta pagar mico. Cara, que pode mancada. Minha buma. Estraga... Caraca, que mancada, velho. Que mancada com mas o Vegeta. Muito legal. Eu fiquei muito... Fui com o Luigi, assisti grande, meu amigo, parceiro Luigi. E fiquei saindo muito bolado, né? Cara, muito bolado porque o Vegeta dança. Mas pegou um pouco da essência do primeiro Dragon Ball, vai, das piadinhas. Mas cara, sabe o que me deixa mais bolado nisso tudo? É a próxima notícia, cara. Que é o Batman vs Superman. Tem uma frase que eu acho que nunca se aplicou tanto nesse dia, que é todo dia tem uma todo. Merda. Espera, todo dia. Se você não viu. Cara, se você não viu uma merda, é que você não procurou o suficiente, cara. Todo porque santo todo dia tem uma merda. Tem uma merda. E aí, qual foi, Rods, por favor, qual foi a grande merda do mês de outubro, quiçá do ano? Quase felizes com o anúncio de Batman vs Superman, a gente teve um incrível anúncio do nosso novo Batman, cara. Ben Keisho Affleck. Ai, ai, ai. Caramba. Eu juro que eu vi um grito na internet global, todo mundo falando assim, não! Não, mas foi legal que o Ben Affleck... mostrou caráter, né, cara? Porque sai vivo desse... não, é a prova definitiva que o olho gordo não existe, cara. Se existisse... É, porque, na verdade, se a gente sabe que ele tá mal olhado, acontecer, né, tudo... cara? Mal olhado. Não, mas é aquela coisa. Ele é um nome que, infelizmente, no mundo dos quadrinhos, é mal visto. Independente da culpa ser dele ou não, a merda do Demolidor vai estar sempre aí pra mandar pois aquele abraço. É, né? A gente sabe que um pouco tem a questão da Warner querer segurar ele depois do Oscar que ele ganhou com o Argo. Você tem a questão dele ser também um diretor, então você compra um ator e um diretor como um ator. A gente não aprovou. A gente tá começando, infelizmente, a aceitar, porque agora parece que não tem volta mais. Não, e na verdade, em contraste ainda é pior, porque tá saindo tanta cagada desse filme que nossa, o Ben Affleck tá ficando, cara, tipo, normal. Eu tô okay. começando a aceitar tá. ele, cara. Não viu o anúncio da Mulher Maravilha agora que saiu? Porra, isso vai pra frente, vamos segurar isso. Mas é o seguinte, cara, é tanta merda. Ah, uma coisa, eu tenho que tirar o chapéu, que é o que o Rods falou. Ele mostrou caráter e hombridade a falar assim, não, eu vou fazer. Eu sei que eu errei, eu sei tudo que eu fiz de errado e eu vou fazer o meu melhor, entendeu? Eu acho que pelo menos nesse ponto tem aquele fiozinho de esperança. Quem sabe se ele for bem dirigido, se ele tiver vontade. Persistência digna de um protagonista de show, né? Exatamente, cara. É melhorar, é apanhar, cair, voltar... Mas esse, quem dera essa fosse a única merda desse filme Superman vs Batman, né, cara? Por aí vai, vamos lá. É. Além disso, nós tivemos outra merda, né, no mês de outubro, que foi a morte do Tom Clancy. Talvez o mais clássico escritor de livros de guerra e de conspiração da história. Deu nome aí a grandes franquias de videogame, como Rainbow Six Vegas, como Future Soldier, que é Ghost Recon, o próprio Splinter Cell. Morreu cedo, deixando aí uma carreira literária enorme. E uma pena, que era um cara que manjava. Cara, livros muito bons. A Caçada ao Futuro Vermelho, cara, muito bom esse livro. Tinha outros também, Jogos Patrióticos também, cara. Perigo Real Imediato, um monte de outras histórias também, cara. O personagem dele, Jack Ryan, cara, que é muito conhecido também na literatura. E um cara que manja pra caramba de coisa militar. Porra, incrível isso. Mas então, Seiji, podcast. O que a gente teve de podcast no mês de... Vamos começar já um podcast muito bom, podcast 57, Full Metal Alchemist. Pessoal da staff todo envolvido, cara, querendo esse podcast. Esse aí é um que tava sendo segurado há muito tempo, cara. É um podcast muito querido por todo mundo. Tivemos também o podcast 58, Pokémon Parte 2. E altas lembranças. O pessoal relembrando todos os jogos de todas as gerações, né? Os portáteis. E um podcast extra falando do Pokémon The Origins. Fizendo um especial com o Kitsune falando sobre essa animação fantástica. Isso, tivemos também um podcast 59, Vida de Estudante, o Cabeça relembrando do seu professor dando um golpe de judô nele, cara. Que bizarro. E eu ainda tô bolado que a história cabeça da cantina foi... Cabeça grande, essa aí foi boa, vem depois. E fechando o podcast 60, filmes de terror, lembrando um monte de filmes de terror. Olha aí. Terror. Que não é horror. The Horror. E feriado, Rods, tem feriado, não tem feriado? Teve feriado, não. Teve sim. Teve dia sim. Das crianças. Dia das crianças. Dia das crianças, dia de Nossa Senhora da Aparecida, que a gente chama até hoje de Dia das Crianças, obviamente. Foi no sábado, mas foi feriado, saiu o Pokémon. Eu lembro que é isso, eu lembro que eu era pequena, que minha mãe queria me dar, assim, falava que tipo feriado não era porque era das crianças, porque era da Nossa Senhora da Aparecida. Aí eu dava valor. Aí você ganhava uma estátua da Nossa Senhora de presente. Óbvio que não, mas tá bom. Ah, então tá bom. Então foi feliz. Foi feliz? Novembro. E então, próximo mês de novembro. Começando com o que, gente? Começamos já com uma notícia interessante. Condenados ao mensalão começam a ser presos, né? Olha aí, a justiça sendo feita. Finalmente, cara, finalmente, depois de tanto tempo, a galera indo pra trás das grades, obviamente, com as regalias que eles têm e tudo mais, mas são presos. É isso que importa, né? Alguns. Os grandes nomes, né, já começando a ser presos, né? Isso que importa. Ótimo. Exatamente. E falando em grandes nomes, o que chegou no Brasil? Chegou PS4, Xbox One e Wii U, tudo na mesma semana. Caramba, e o PS4 ao preço, a bagatela, ao preço de apenas R$4.000. Cara, 4 mil? Cara, que absurdo. R$4.000, caraca, é inacreditável, assim. É uma coisa que quando saiu junto, é igual o Ben Affleck, todo mundo achava que era sacanagem, mas no fundo não era, era só a zoeira. Não, lembra na E3, vão assim, PS4 vai ser $100 a menos que o Xbox One, aí eu tô, aí chega no Brasil, será R$4.000, puta que pariu, meu Deus do céu. Não, naquele momento, todo mundo que falou da E3 assim tá agora assim, caindo. Aí todo mundo olhou e falou: puta, até que o Xbox não é tão cool. Né? Aí, caraca. Aquela coisa, desdenho, né? Eita. E nisso, a única pessoa que comprou, Lord Eternal, e abraço, o Entei. Tá tudo bem agora, né? Um abraço. Suba na Entei, meu tá Entei é louco. Dá uma lambida. Louco é foco. Louco é foco. Toca aí a música da Entei. Toca! Olha meu Entei é louco, dá uma lambida. Quando não tem ninguém, o Entei sempre vem dizer que tá tudo bem e me protege do Dalton. Você acha, então é melhor não mostrar o VT fora do ar. Fora do ar, fora do ar, fora do ar, fora do ar. Suba no Entei, vou te levar pela internet, tudo mais que tiver lá. Eu acho que você vai notar que a internet engloba tudo. Que a tava dia, suba no Entei. Vou lhe mostrar a internet. Internet. É isso aí, além disso, tivemos no cinema Thor 2, O Mundo Sombrio, com os elfos negros que não eram negros. Loki, Maria Bethânia. No trailer. Ah, elfos negros. L'Oréal Paris. Cara, mas no geral, esse filme do Thor foi muito legal, cara. Eu gostei. Eu acho que foi o melhor filme da Marvel que eu assisti esse ano. Teve nego na minha timeline que falou que é o melhor filme da Marvel. É um filme que agrega. E sabe o que é que agrega também? Agrega valor. Por quê? Tivemos, caraca, velho. Isso é inacreditável. A gente fez é o máximo Brasil. Pra não colocar coisas na internet aqui pra não flodar a pauta. Mas, porra, esse tinha que estar aqui, cara. Porque esse é aquele que sai da internet e vai pro mundo, vai pra televisão. Ensina pra vida. Vai pra nossa vovó. Que é o quê? O rei do camarote toca Mug. This is the Não, espero que eu já tenha tocado já. This is the rhythm of the night. Oh, night. Por quê? Porque é o cara que falou que pra ir sair na balada você gasta de 5 mil, 6 mil, 7 mil, até o infinito. Porque é isso aí que vale a ostentação pra agregar valor, né, cara? Criando as suas 10 regras, né, pra se dar bem, cara, na noite. Porra! E isso aí virou 10 regras de qualquer coisa, até as 10 regras da programação que eu vi. Tem 10 regras de tudo agora. Vergonha? Vergonha alheia de tudo, tudo, tudo, tudo. Dicas? Parabéns, parabéns aí. O mundo tá melhor, amigo. O mundo tá melhor. O rei do camarote. Parabéns, parabéns. E tivemos também a estreia de outro grande filme, Jogos Vorazes em Chamas, né, com a Jennifer Lawrence. Exatamente, e o carinha do Zatura. Que eu sempre falo que ele é o carinha do Zatura. Eu nunca vou lembrar disso, então. Eu, hein? Ele é sempre o moleque do Zatura, que é a cópia do Jumanji, mas bora, bola pra frente! Cara, não, esse filme frente. Foi muito bem falado, cara, muito bem elogiado, vai. Vale ver aí a Jennifer Lawrence atirando com o Arc Flash, porque o Arc Flash é a arma mais maneira do mundo. Continuando, nós tivemos no mundo da literatura, a J.K. Rowling lançou um livro de romance policial sobre o pseudônimo de Robert Galbraith, o chamado do Cuco. Que foi lançado bem rápido aqui no Brasil, depois que descobriram que era J.K. Rowling, um livro muito bom até, pros parâmetros de romance policial da Inglaterra, que tem nomes muito fortes. É um livro muito bom, eu recomendo aí a leitura. Feliz da editora aqui brasileira que descobriu esse livro aí, não sabia que ninguém sabia que era da J.K. Rowling, né? Ele apostou, cara. Agora ele tá faturando pra caramba também, viu, por causa disso. Cara, vende, porque todo mundo quer não, o Harry porque Potter. Porque agora todo mundo... Da J.K. Rowling, cara, puta, por que não peguei esse antes, porra? Deve estar um monte de editor agora deprimido por causa disso. O Huawei. Ó o Huawei aí, ó. Além disso... Seiji, o que outra grande notícia, especial 50 anos do Doctor Who, cara, passando no Cinemark, cara. Isso é uma raridade, não é coisa... Acontece toda hora. Uma série passando no Cinemark, um episódio passando ao mesmo tempo no mundo, cara. Esse negócio entrou no Guinness. Uma série dramática sendo apresentada ao mesmo tempo, cara, no mesmo instante. Cara, ganhou um hype, obviamente justo, afinal são 50 anos. Sim. De Doutores. Caraca, né, e agora tá um hype violento também de Doctor Who também, viu, por causa disso. Além disso, a gente teve o maior evento de quadrinhos da América Latina, o FIC 2013, que ocorreu em Belo Horizonte. Cabeça foi lá nesse evento. Caraca, fui lá, encontrei o Jorge Pérez de tapa-olho no evento, no aeroporto, tive a oportunidade de falar com o Jeff Jones. O cara, ele é o cara, velho. Puta, um evento muito foda. Bom, viu? Desde o ponto de vista pra você conhecer esses caras aí que tem fama internacional, até pra conhecer a galera independente, quadrinho nacional. Cara, muito bom aí pra quem não foi. Daqui a 2 anos vai ter de novo. E aí, eu que fui, recomendo, cara. É isso aí, gosta de quadrinhos, tem que dar fita. Fico aí com a cabeça, essa é a opinião do mundo. Cabeça foi embosou com o Jeff Jones também, é? Até chorei. 2 horas na fila, né, pra ficar em primeiro lugar. Cara, foi 2 horas, fui o primeiro a falar com ele, com o Ivan Reis e com o Joey Prado. Apesar que ninguém lembra do Joey Prado. Quem é Joey Prado, né? Quem é Joey Prado? Who the hell is Joey Prado, né? Além disso, Rod, a gente teve uma notícia triste recentemente, né, cara? Infelizmente, a gente teve a perda aí de um ator muito importante, né, pra uma franquia muito interessante que tava em ascensão. O Paul Walker, né, morreu tragicamente no acidente, marcou bastante, né, acho que até um negócio... Pra quem gosta de Velozes e Furiosos, né, cara? Pô, marcou pra caramba. Pô, ele era o protagonista. Ele participou de 5 dos 6 filmes, né? Sim, então. E a gente agora tá esperando o rebolado aí da Universal pra ver o que eles vão fazer, cara. Porque é uma perda insubstituível, né, cara? Pô, é verdade. Triste, triste. Com certeza. A gente espera que a franquia não morra por conta disso, né, cara? Sim, não. Porque tava prospectado, cara. Já tava em produção, cara. É. Seja podcast, então, o que a gente teve? Ah, podcasts aqui legais, cara, nesse mês, viu? Tivemos o podcast 61 de Mega Man. Mega Man! Ferro e fogo! Que na abertura em inglês não é nada disso, cara, que coisa, viu? Fui enganado, mas deixa pra lá. Tivemos um podcast tá 62, a última caçada de Kraven, ao som de bongos. Bongos? Olha aí, cara, abraço pro Bruno Trindade, hein, cara. Mandou muito. Abração. Foi um podcast bem legal, cara. Eu gostei muito disso. Eu gostei pra caramba. Uma das melhores edições aí, parabéns pra vocês. O papo ficou legal também, cara. Sensacional. Muito bom. Tivemos um podcast 63, Tengen Toppa Gurren Lagann. Caraca, o massa velho. Cara, robô do tamanho do universo, massa velho. Isso é um podcast que o Cabeça admite que ele tem a tara pela Yoko. Ah, então, Cabeça, e agora? E aí, Cabeça? Eu tenho uma tara pela Yoko. E pra fechar o podcast 64, Nostalgias da Infância 2. Que nesse... Rod, você tava louco, cara, nesse podcast, é sério, cara. Não sei, você tava bêbado, não, mano. Tava, você tava fora de controle, cara. Eu tava feliz, cara. Como sempre eu sou feliz, a vida é feliz. A gente falou de... É porque no geral, sabe qual que foi o segredo? É. Diferente do mundo... Diferente de um certo integrante do podcast que não teve infância. Todo mundo teve. Nossa, foi feliz pra caraca, isso foi bom. Cheio de carrinhos, né, carrinhos. Carrinho, festa infantil e pirocóptero. Pirocóptero de pelique. Festa louca. Pô, que coisa. E Rod, e aí? Eu sou Rod. Onde que sou a gente não trabalhou? Você é Rod? Sou eu. Você é Rod, então responde pra mim. Quando que a gente não trabalhou em novembro? Cara... Além disso, a gente teve o No Shave November. É, No Shave November, não se faz o barba porque você ajuda o câncer. Porque tem o nome de pessoa que não tem barba, mulheres. Mas em novembro a gente tem o feriado de finados, que não posso fazer piadas. E o feriado da Proclamação da República, que sim, eu posso falar, porque todo mundo esquece. E esse, né, nunca ninguém sabe que merda é a Proclamação. E a gente tem também o da Consciência Negra. Sim, dia 20 de novembro. Que é um feriado facultativo, também, né? Também, depende da cidade. Não é no Brasil todo, mas tá se expandindo. Há, sei lá, 2 anos atrás era só no Rio, por exemplo. Mas tá aí, outro feriado importante pra gente. E bora pro mês de dezembro. Natal. Dezembro, é Natal, tá acabando o ano. Dezembro. Com licença, invadindo aqui. Só uma coisa a dizer, dezembro. Capítulo 731 de One Piece, porra! Obrigado, fui. Então é Natal e Ano Novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Canção, boa canção natalina. Começando então, em dezembro a gente teve O Hobbit, A Desolação de Smaug, a continuação do primeiro filme do Hobbit de dezembro do ano passado. Onde será que vamos ter o dragão agora? Parece que sim. Parece que não. Parece que dessa vez vai ser bom. E o Smaug que tem a voz... Quem o que Sherlock, é a voz do Smaug, cara, mesmo? Do Sherlock. Sherlock é a voz do Smaug, vai entender. Né? Essa lógica. Mas aí, filmão. Filmão. Isso. E a gente teve ou terá o Ressaca Friends, que teve ou terá o show do Flow, que teve... Que foi ou foi? Muito legal, acho que o pessoal daqui... Foi ou tá sendo. É muito legal, o pessoal daqui foi. E acho que a gente não consegue adivinhar o futuro, mas deve ter sido divertido. Né, cantamos Rexalá, Rexalá. Deve ser. Toda hora que o Flow vem pro Brasil também, né? Então, não. Imagino, o pessoal gosta do Flow também. Pois é. Com certeza, a banda que flui. Aham, e pra fechar dezembro também... Continuando com a merda do Superman vs Mulher Maravilha, que na verdade é um filme da Liga, a gente teve a confirmação da Mulher Maravilha, que é a magrela da Velozes onde? Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Não, país. Ela é de onde? Israel. De Israel. Ex-Miss Israel, hein, cara, eu acho. Mas, cara, é uma menina bonita, mas não é nem de longe, é uma Amazônia. Não. E foi confirmado o Flash. Então, cara, que zona. Falaram de Nightwing, Asa Noturna, que triste. Rod chorou. Cara, eu fiz uma montagem muito maneira do ator. Eu acho que não. Tipo, eu fiz a montagem às 3 da manhã. No meu pai Deus, pai. Que zona. Única. Com o ator zoado, o ator vesgo, que vai fazer. Cara, não sei. Eu quero muito que funcione, mas tá longe. Tá difícil. Tá cada vez mais difícil. Mas é que o pessoal fala assim, preconceito à parte, a menina vai ter que comer muito feijão e ainda assim vai ser difícil. Eu ainda preferia a Jamie Alexander, a garota que fez a Lady Sylph lá no Thor 2. Com cara, certeza. Não, nasceu muito melhor. Com certeza. Ela sabe já lutar. Pronto, cara. Por que não? É, e pra fechar dezembro, acho que é a notícia mais importante desse mês. Que morreu a grande figura de Nelson Mandela, aos 95 anos de idade. Caramba, velho. Cara, pra quem não conhece Nelson Mandela, você tava preso dentro de uma caverna, cara. É sério. Cara, nos últimos 200 anos. Pois é. Caraca. Porque você vai falar de uma pessoa que ele lutou por um ideal de uma sociedade democrática e livre, cara, livre de racismo e todas essas coisas, cara, ele é figura grande, cara, é grande figura, né, velho, pelo mundo. É aquela coisa, né, quando, é ruim quando morre uma pessoa boa, assim, que a gente sabe que mudou, né, a pessoa que veio ao mundo, de certa forma, pra mudar alguma coisa, conseguiu fazer isso, a duras penas, sim, né, foi preso e lutou, conseguiu o que ele queria e, não, infelizmente, morreu. Uma figura que todo mundo estudava a parte histórica dele, toda a parte de vida dele, e ele nem vida. Conhecendo tudo o que ele fez, certeza, parte desde que até ele ganhou até Nobel da Paz por causa disso. Cara, é importante. Realmente um herói, né, cara? A gente que... são poucos que nascem assim, cara. Tem que saber também reconhecer os heróis da vida real, né, cara? Esse foi um e a gente tá aqui querendo fechar, né? Prestando as devidas homenagens, né, cara? E fechando o nosso ano aqui, nosso saldo, nosso balanço de podcast, seja. Pra lembrar os podcasts de dezembro, né? Primeiro tivemos o podcast 65 seriados que nos marcaram. Esse rendeu um pouco uma pequena discussãozinha também no finalzinho, né? Sim, interessante, mexe com o coração. Tranquilo. Podcast 66, todos gostam, mas eu odeio de animes. Nós mostramos o nosso lado babaca de ser, cara, um monte de coisa. As pessoas já desconfiavam de mim. Então você pode Yamagami, então foi. Deixa pra lá, eu não ligo, cara. Porra. Foi tudo errado. Whatever. Caraca, assim, tá tudo errado, né? É. Começa pelo meu gosto nos quadrinhos, mas tudo bem. E pra fechar um podcast que foi emocionante de ser gravado: o Graphics MSP, de Maurício de Souza Produções. Cara, esse é um podcast que a gente fez de quadrinho, aí com uma proposta diferente do que tinha vindo até agora, das duas grandes, né, que a gente fala de DC e Marvel. E, cara, muito melhor do que, sei lá, o que tá sendo lançado hoje das duas. Mensalmente, com obras, um material de primeira, isso. Um material de primeira pra brasileiro, cara, que vocês têm que, todo mundo tem que ler, assim. E um abraço aí pro Vinícius, que deu a força pra gente. Pois é verdade. Cast, cara, sim, muito bom, muito uma bom. Participação internacional, bom, né? Então... Internacional, lá do sul! Lá do sul! Gaúcho, tchê! Lá do sul! É sempre bom ser bom. Mas, e obviamente, esse último cast aqui, o de retrospectiva, que tá despedindo o Projeto X de vocês do ano de 2013, vocês vão ouvir feliz ou não. Mas, no geral, é isso, né, senhores repórteres, âncoras e tudo que eu esqueci. Link internacional. Link. Hey, listen. Hey, listen. Porque no geral é isso. A gente achou interessante fazer um espaço aqui com resumo aqui de algumas notícias que a gente considerou importante, né? Se a gente pede, a gente no geral agradece principalmente a vocês aí por mais um ano muito legal do Projeto X. Sem vocês a gente não tava aqui hoje fazendo esse programa, sabe? É muito importante pra gente ter sempre nessa consideração de vocês ouvintes. Faz muito bem aqui pra equipe, é tão legal quanto a festa de final de ano. Com até certeza, mais. Até mais, assim. Se for no nível da festa infantil, opa, já era. Mas no geral é isso, né, pessoal? A gente deixou aqui um cast bem fechadinho aqui, com outras coisas legais sobre o ano. Espero que vocês tenham se entretido, espero que vocês estejam passando ou passaram o ano muito bem, para quem está escutando posteriormente, e no geral é isso. Se você tem alguma notícia que a gente esqueceu ou não colocou aqui, deixa no comentário e no e-mail falando qual foi a notícia que você achou importante, em qual mês, e a gente comenta com você lendo os e-mails. Sim, isso. Agora curtam os feriados de dezembro. Sim. Curtam. Feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente se vê só, sim, daqui a duas semanas, no dia 6 de janeiro. O melhor. Porque a gente pode ter férias, né? A precisamos de umas férias, por favor. Caraca. Sim, lançamos podcast toda semana, sem falta. Merecido, merecido. Mas... mais de 52 casts por ano, hein? Pois é. Isso aí, pessoal. O Projeto X agradece 2013 e contamos com todos vocês para 2014. O melhor de tudo para todos e abraço. Fechou? Feliz Natal e falou, pessoal. Cara. Olha aí. Ao seja de comboio do Papai. Você quer rolar um rolo, ho, ho, ho. Até o primeiro lugar. O nosso show nunca pode parar. O ano que passou foi só pra avisar que a gente tá de volta e é melhor se preparar. Um ano novo muito foda pra você. Sintonizado aqui com a gente, fazendo a nossa festa não ter fim. E todo dia é sempre diferente comemorar. Chegou a nossa hora de mudar. Ano vai ser ainda melhor. A Rádio Rock voltou e voltou pra ficar. 89 FM, a Rádio Rock. 2014 é o ano do rock. Aumenta logo esse som que aqui é rock. 2014 é o ano do rock. 89 FM, a Rádio Rock. 2014 é o ano do rock. Aumenta logo esse som que aqui é rock. 2014 é o ano do rock. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, quem está aqui comigo hoje? Aqui é o Bira, eu tô mais uma vez, mas dessa vez com o Seiji, não com o Tio Panda. É o Bira ou o Tenshi, né? É pra causar colapso na mente das pessoas. Estamos aqui no último Caixa de Entrada do ano. Que beleza, hein, Tenshi? É, que beleza naquelas, né? Eu não gravo, eu não edito, como vocês devem ter percebido. Tá tranquilo. É, tá tranquilo, pra mim tá tudo bem. Ah, isso tapa buraco. Bom, tudo bem, né? Bom, só pra começar os recadinhos básicos, né? Pra quem ouve o nosso podcast por meio de iTunes ou agregadores de podcast, né? Qual é o nosso endereço, Tenshi? Nosso é o www.projetox.com. podcast.com.br. Isso, nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Nosso Facebook é o facebook.com/projetoxpodcast, tudo junto. Isso, lembrando que a gente também tem o grupo, né, do Facebook, que é o Projeto X Podcast. Bom, e por fim a gente tem o Twitter, né, que é o @projetoxpodcast. Segue a gente lá. Pra continuar também, a gente tem falado nos nossos parceiros. Temos a NPari. O Dollars Cast. O Otaku Company. O Legcast. O Ota Crazy. O Mini Clouds. O Level 1. O Omega Cast. O Tacologia Cast. Coffee Unlock. Camp Project. O Coletivo Cult. E o Cast Wars. Merry Christmas! Nossos parceiros. E agora vamos para os nossos recados. É, os recadinhos dessa semana a gente já começa com o vencedor da dica, foi o Rafael Taira. Sim, mas é bom falar assim daqui. De todas as dicas a gente lançou o ano inteiro, o Rafael Taira, ele foi o que mais acumulou pontos o ano inteiro. Então, por isso ele foi o campeão das dicas do Projeto X Podcast. Ganhou, exatamente. Porque ele foi mais insistente também, né, mandando os chutes. Mas ganhou, né, é o que importa. Sim, a gente tem um prêmio surpresa pro Rafael Taira. Então, Rafael Taira, se você estiver ouvindo, ó, por favor, entre em contato com a gente. Mande o seu endereço aqui pra gente por e-mail pra você poder receber esse prêmio, tá bom? É, só tem que mandar pra gente pra não ficar sem. Sim, e por causa disso, ano que vem, o ranking das dicas vão zerar. Exatamente, é o justo, né? É o justo. Lógico, pra começar de novo. Né? Pra quem tá escutando o cast agora, pra não perder a chance, já começar no começo do ano, já chutando as dicas pra você ir acumulando pontos pra no final do ano também você ganhar o seu prêmio. Outro recadinho básico que tem que falar, a gente elaborou uma enquete do Projeto X Podcast. Queremos saber, você público, se você está gostando bastante do site do Projeto X. O que está faltando. Sim, podcasts que você gostou, participantes que você gosta. Isso não vai ser bom para minha popularidade. Isso não vai ser legal, cara. Outras coisas que você gostaria de comentar, reclamações, tudo. Coisas que você acha que a gente tem que adicionar, que possam melhorar. Isso é muito legal. É tipo o Censo 2013. Sim, é uma pesquisa de qualidade também, né? A gente quer saber, o público, o que você achou, né, do Projeto X esse ano, 2013, e o que a gente pode fazer pra melhorar o site em 2014, ano que vem. O legal desses censos é que a gente, tipo, não tem como ir atrás de cada um que escuta. Então é mais fácil a gente chamar vocês pra dar opinião, vocês que são a coisa mais importante pro nosso podcast, são os ouvintes. Então a gente realmente quer saber o feedback de vocês desse ano, pra gente poder dar um improvement no ano de 2014. Então, por favor, respondam lá a enquete, o link vai estar no post. Sim, vamos ter um link que vai ligar até um post próprio onde vai estar as enquetes. Beleza, galera? Exatamente. E uma notícia triste, eu sei que é uma notícia muito triste pra alguns, uma notícia não tão triste pra outros, mas não se preocupe, em 2014 a gente volta. Pra ser mais preciso, a gente volta no dia 6 de janeiro, que a gente vai ter uma pausa de férias, porque todo mundo merece. Uma semaninha de descanso. Uma semaninha só, não vai matar ninguém. Não vai ter o podcast no dia 30 de dezembro, galerinha. Porque cá entre nós, né, cara... 30 de dezembro é um tempo pra você passar com a família, mesmo que você não tenha família, você passa com a sua mão, mas... Caramba, sua mão? Sua mão? Sei lá, tipo dinner date, tá ligado? Quem não sabe, Google it. Encontra cinco, né? Que coisa. É, mais ou menos isso, mas é um tempo que a galera vai viajar, a galera vai estar fazendo alguma coisa, vai estar de férias, vai ter um recesso da faculdade ou do estágio, trabalho. Sim. E a gente decidiu fazer essa pausa e voltar no dia 6 de janeiro. A gente já volta com o Cast 69. Então não se preocupem. Podcast 69. Que coisa, hein? Que beleza. O que será, né? Que será, o que será, né? Tá bom, né, galera? Podcast subentendido. E mais um recadinho também. O Mogi pediu pra botar esse recado, né? Pra ele falar de um... Ele não pediu. Ele botou uma faca no pescoço da gente e falou, ó... Vocês têm que fazer essa porra, cacete! Ele já tava escrevendo aqui na pauta, a gente gravando e ele escrevendo. Façam isso, façam isso, façam isso. Aquela ameaça, senão eu derrubo o servidor, caramba. É mais ou menos isso, eu usou o site. É, então, mas o que o Mugi tá querendo passar, então, é que ele está lançando um projeto dele também, pessoal, o thousandmary.com.br, que vai ser um podcast sobre One Piece, coisa que ele adora pra caramba, né? Exclusivamente pra One Piece, finalmente, né? Porque a gente ficava vetando ele aqui no Projeto X, e agora ele vai ter um espaço só pra ele pra falar só de One Piece. Então é muito legal pra quem curte a série. Sim, um projeto pessoal dele. É, um projeto pessoal dele, isso é muito legal, que você agrega valor ao Projeto X com seus subsites. Sim, enquanto ele tem esse projeto, ele tá fazendo um trabalho paralelo também ao Projeto X Podcast. Mas Mugi, se você atrasar um podcast, depois eu te quebro, cara, aqui no site. A gente quebra o joelho dele, tá ligado? É, exatamente. Tipo máfia russa. Então, mas... É isso, pra quem curte One Piece, quem curte o Mugi e Projeto X Podcast, vai lá no thousandmary.com.br, o site tá em construção, mas vai sair, não se preocupem, ele é muito dedicado. Um dia ele sai, né? Dependendo do Mugi. Não, vai sair porque ele é dedicado ao One Piece, não se preocupem. Então dá uma passada lá e fiquem atualizando a página o máximo que vocês puderem. E se liguem no Projeto X Podcast, quando o site estiver no ar, a gente também vai avisar. Isso! Aí, pro pessoal que lembra ou pro pessoal que não lembra, eu falei que eu ia fazer, tipo, concursos culturais... relacionadas a livros e jogos. Então, não se preocupem, eu vou fazer. Esse ano não deu, porque apertou muito, eu mudei de estágio e essa transação, tipo, eu já entrei no meio de um projeto, então vocês devem imaginar como é pra quem trabalha e faz estágio. Difícil. Peguei uma bronca enorme. Então, só tenha um pouco de paciência, eu tô me programando, eu tô preparando as postagens pra quem gosta das entrevistas com as cosplayers ou cosplayers, pra quem gosta do Cinema dos Brothers. Comentem, sempre fiquem ativos, porque o relacionado às promoções vai ser no caixa de entradas e nas postagens. Elas não são do podcast em si, elas são do Projeto X. Então, pra quem gosta de jogos e livros, não se preocupem, eu não esqueci de vocês, 2014 vai ter um monte de prêmios do Projeto X pra vocês. Como saber se é amor? Ainda bem que perguntou pra mim. E agora então vamos aos e-mails, né, Otenchi? E-mails! Isso. E o primeiro e-mail é do Rafael Taira. Ele já começou falando aqui sobre esses animes do cast 66. Concordo muito com as opiniões do Cabeça e do Jin nesse cast. Aliás, o Jin esteve muito bem nesse cast. Eu diria que os casts que o Jin teve os melhores desempenhos foram o 66, o 51, que saiu do Filmes Marcantes, o 36, se não me engano, esse é o de Pokémon Parte 1, e o de Kick-Ass. Olha só, um elogio pro Jin, legal, viu? Olha só. Do Tyra. Parabéns, Jin. Maneiro. Bom, ele falando aqui, sobre o cast de MSP, né, que é o do Maurício de Souza Produções, né, a gráfica dele. Você não vai querer saber o que eu imaginei com MSP. O que é que você pensou? Não vou falar, não pode. Movimento do 100, não sei, deixa pra lá. Não é movimento, começa com masoquismo. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Bom, sobre o cast de MSP, não tem praticamente nada a declarar, pois até vi que vale a pena ler pela resenha que o pessoal do Lagcast postou algum tempo, que as graphic novels contêm uma ótima história. E realmente, cara, esse da graphic MSP é um trabalho muito bom. Caraca, muito massa, velho. Eu realmente concordo. Eu recomendo que você leia mesmo. Pra fechar o e-mail, quero um podcast sobre o mangá Gigantes. Olha, acho que tem uma galera aqui que adora Guns, viu? Verdade, o Jim principalmente. Verdade. Achei o final legal. Faz tempo que acabou. E um dos meus mangás favoritos é o último volume que sai do Brasil ano que vem. Gostei do final, apesar de ser um pouco exagerado. Eu não gostei do final de Guns, eu achei meia boca. Mas, tipo, quem sabe, né? Não sei se vai ter ano que vem. Ou se tiver, fica no aguardo aí. Guns é um tema legal pra se discutir. Tem bastante coisa pra falar. Muita teoria da conspiração. E o último recadinho da Rafael Taira sobre o próximo cast. Estou sem ideia, só acho que não é sobre quadrinhos. Não é sobre quadrinhos mesmo, cara. É, realmente não é sobre quadrinhos. Vamos pro próximo e-mail. O e-mail é do Lucas Francisco. E ele: oi, gente, voltei, lembra de mim? Não. Acho que eu não lembro. Mas não lembro, cara, eu sou horrível com o nome. Então, fiquei um tempo sem ouvir os podcasts, pois tá muito sem tempo por causa do colégio. Olha só, tem menos de 18 anos. E do League of Legends e de animes. Pois estou assistindo 3 e acompanhando 2 ao mesmo tempo. Caraca, velho, no meu tempo de viciado, era uns 20. Também, cara. Né? Não é não? Também, viu? Quase não escutei o Cast 34, pois não gosto de Marvel e a DC é muito melhor. É nóis, eu concordo, mas a Marvel tem seus pontos fortes. Tem muita coisa boa. A Homem-Aranha tá aí pra provar o contrário. Verdade. Mas gostei do Cast. Gostaria de voltar um pouco lá no Cast 35 e dizer que Digimon é bem legal que Pokémon, apesar de que tem muita gente dizendo que Pokémon tem mais sentido, mas não concordo. Pois no Pokémon, o Ash é um retardado que não cresce, que tem coma... Ele tá em coma, né? Caraca, ele tá usando aquela teoria da conspiração, tá ligado? E também concordo que Digimon, Data Squad, veio mais para ser nostálgico, mas tipo, pelo menos no começo. É naquilo, né? Porque Digimon, depois do primeiro e do segundo, não é tão bom assim. Pois aparece vários Digimons no começo dos primeiros Digimons. Tipo, o Agumon, o Togemon, o Drillmon e etc. Também os três principais Digimons fazem lembrar de alguns Digimons do Digimon Adventure 1. Eles são o Agumon X, o Lalamon do Data Squad, que é igual ao Palmon do Adventure, né, que é o primeiro, e o Galmon, que é parecido com o Gabumon do Adventure. Tá. Eu concordo, mas ainda acho que Digimon perdeu o toque dele, igual Pokémon, tá ligado? Ele perdeu essa parte principal dele. Os dois, tipo, já foram muito melhores, mas eles ainda são bons. Eu concordo em parte, né? Vai por gosto, né? Vou chutar o tema do cast dessa semana. Pode ser festa de fim de ano, ou Natal, ou Ano Novo. Cara, ele chutou quase tudo o que acontece no final de ano. Menos uma coisa. É, tipo, ele só faltou falar. Faltou o perubo recheado com farofa e uva passa, né? Tipo... Não, esqueceu de falar da retrospectiva, porra. Faltou exatamente, cara, isso, né? Falou de tudo, menos da retrospectiva. Mas tudo bem. Mas valeu a tentativa. Vou mandar 3 dicas de um cast que um dia eu gostaria de ouvir. Aí vão elas. A primeira, League of Legends, o MOBA mais jogado do mundo, da Riot Games. Riot, me patrocina, Riot. Riot, que beleza. É igual a Netflix. Netflix, vamos conversar. Manda alguém pra conversar comigo, Netflix. Segunda dica é macaco, tipo, what the fuck? Tipo, okay. De um MOBA pra macaco, me explica isso. E o Leonardo da Vinci, que tipo, é o que? É Doctor Who isso, cara? Que eu acho que só Doctor Who ia juntar essas três coisas em algum lugar. Tá, mas League of Legends com Doctor Who, tem ligação isso, cara? Não, não tem, mas tipo... Eu não sei, você que joga isso aí, você que sabe. Eu sei, mas não tem, eu não consigo ligar as três coisas. Tipo, macaco, tem um macaco no League of Legends chamado Kong. Ele é o rei dos macacos. É tipo o quê? As minas do rei Salomão ou alguma coisa desse gênero? Sei lá, viu? Caraca, velho, tá complicado. Cara, eu não sei qual é esse podcast que você quer que a gente grave. Né? Também não. Eu não faço a menor ideia do que seja. É o que? É sobre Dota? Sei lá, tipo arte? Não sei, arte contemporânea. Eu não sei. Eu não sei também. E pra finalizar, ele faz um apelo, espero que vocês leiam esse e-mail. Mas antes eu pergunto, cadê o cast de Shoujo? Ah, rapaz, eu não sei. E peço para alguém me recomendar um shoujo que realmente prenda atenção. E não digam um Love Complex, nem que menino tudo ok. O Seiji que manja desses negócios aí, eu não manjo. Love Complex é bom, cara. Por que você tá falando mal dele? Vai, não, mas... acho que ele não quer, né? Tipo, aquela mesma suspensão no caso do Mugi. Ah, por mim, ó, assisti o Skip Beat, que eu acho que eu gosto pra caramba. Qual? Tem o Furuba, né? Fruit Basket. Furuba, isso, Fruit Basket. É muito bom, muito bom. Sim, tem outros aí também, vai. Eu recomendo. O Love ficou bonzinho, vai. Em todo caso. E sabe que eu não vi nenhum dos dois? Sério? Sério? Eu não gostei da segunda temporada, achei chatinha, mas... Que menino Todoke não é daquela menininha lá que se apaixona por um cara que é super popular, ela... Lembra da Samara lá do... Lembro. Sei qual é. O Chamado? Ah, então, okay. É isso aí. Mais ou menos. Em todo caso, Lucas Francisco, eu não sei qual é essa dica que você falou. Eu não sei qual é o seu cast. E você errou o chute também. É, você errou o chute, mas, cara, muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu mesmo. Comenta o seu nick do League of Legends nos comentários desse cast. E todo mundo que jogar também comenta. Porque tem uma parte da staff que joga. Eu jogo, o Rod joga, o Mug tenta jogar. E pra quem não sabe, a gente também joga o Allsonauts. Eles, o Mug, o Cabeça e o Rods mais do que eu. Mas, tipo, procura a gente na Steam, vem jogar com a gente. Não sei, faz um social. Se a gente não gostar de você, eu te deleto. Eu sou bem assim, mais ou menos. Muito obrigado mesmo pelo seu e-mail, cara. Bom, e o próximo e-mail é do Pedro da Silva, de Pitangui, Minas Gerais. O Pedro da Silva, ele já começou a semana mandando uma mensagem pra gente no Facebook, né? Ele falando que ele ouviu o podcast, falou que ia mandar esse podcast pro autor lá, do Laços, né? O Vitor Cafage. Isso. E aí ele fala que como ele conhece o Vitor Cafage. E aí, pessoas do Peixe Space, estão bem? Espero que sim, pois estou super bem. Como havia dito no grupo do Facebook, eu mandei o link do cast para o autor de Laços, o Vitor Cafage. Mas devem estar se perguntando, como eu mandei o link para ele? Como consegui o nome do perfil do Facebook dele? Calma que eu explico tudinho para vocês. Estávamos indo ao Anime Friend genérico, ou Anime Festival em BH. Caramba, Anime Friend genérico. Ele disse que as siglas são as mesmas, por isso tem quem chame de Anime Friend genérico. Caramba, pô, coitado, não fala mal do evento não, pô. Sacanagem, cara, cada evento tem a sua parte, a não ser aqui em Recife, porque aqui em Recife tá uma merda de eventos. É tudo evento que eu chamo de evento predador, tá ligado? Aquele evento que tu tem que pagar pra entrar e quando tu entra não tem nada pra você fazer. Que triste, viu? Aí o cara fala, não, mas é pra encontrar com os amigos. Se eu quero encontrar com meus amigos, cada um me dá R$20, eu fecho a porra de um bar e a gente fica alcoolizado. Bom, hein? Continuando, né? Ele falando assim, que estávamos indo em uma caravana com 15 pessoas. Parte eu conhecia, parte não. É o caso do Hamilton, que logo fiz amizade. O porquê de estar citando ele, eu conto depois. Chegamos no evento e quase que instantaneamente todos se separaram para fazer suas comprinhas. Eu me reencontrei 2 horas depois com o Hamilton na stand da Comics. Ele comprava comics e eu mangás, até que vimos uma revista da Mônica diferente. O traço era totalmente desigual ao do Maurício e comentávamos, o Maurício deve estar desesperado, a MSP deve estar indo à falência para fazer algo do tipo bizonhamente. Percebemos que do estante tínhamos uma visão do palco principal e quem estava lá era o Vitor Cafage. E só depois percebi que era ele o autor da revista da Mônica diferente. Era por isso que a graphic novel estava com destaque na estante, estava tudo explicado. Decidimos ver a entrevista. O palco estava lotado. Só havia uns poucos lugares na extrema lateral direita no palco. Nos acomodamos ali. O Hamilton via a entrevista com certo desinteresse. Enquanto eu via um autor de uma história da franquia que mais marcou minha infância. Turma da Mônica realmente marca a infância de um monte de gente. É fato. Eu tenho até hoje, cara, os meus volumes. Eu tenho aqueles baús de plásticos. Lotado, tá ligado? De... Tinha um monte. Nossa, também. Um monte. Eu assinava, tipo... Eu lembro que meu pai fez tipo um combo. Aí ele assinou... Durante um ano, aí ganhou mais um ano, sendo que eu, tipo, eu recebia 6 edições, ou era 5 edições por mês, tá ligado? Tipo, eu era fascinado por isso, mais os almanacs, então... Eu tenho até hoje, cara, eu nunca vou me livrar disso, porque eu quero que meu filho tenha um pouco de cultura brasileira que serviu pra alguma coisa. Verdade, o Pedro da Silva falou que ele tinha mais de 200 edições da Turma da Mônica em casa, é muita coisa, viu? Aí ele diz assim, até que chegou a hora do público fazer perguntas. O público estava muito tímido, ninguém fazia perguntas, até que uma hora eu me levantei. Me dirigi calmamente ao palco, peguei o microfone e perguntei, Vitor... Que conselho você daria a alguém que poderia em algum momento entrar no mercado editorial? Perguntei com intenso brilho nos olhos, pois eu tinha um sonho de um dia escrever um livro. Ele respondeu com muita sabedoria. A resposta é longa, então vou resumir com algumas palavras. Tenha coragem, pois o mercado editorial é feroz. Tenha vontade, siga firme, pois um dia seu trabalho será reconhecido assim como foi comigo. Vitor Cafage falando isso. Olha só. Que beleza, que bonito, hein? É, mas é verdade, né? Apesar de hoje essa parte do mercado editorial ser um pouco mais leve, porque a gente tem internet, né? Hoje em dia você pode publicar o que você gosta, o que você quer escrever, sei lá, seja poesia, contos, um começo de um livro, seu comic book, tudo digital. Apesar que não é tão fácil hoje em dia, né? Porque ninguém dá muito espaço, né? É, exatamente. Deveria. Uma pena isso. Assim, é bem complicado. Acho que isso daí era um tema só de podcast, né? Mas o que eu acho é mais ou menos isso. Realmente é um grupo bem seleto, entendeu? Depende do que você escrever, vai ser um grupo seleto. Mas o que ele falou é realmente verdade. Se você tentar imprimir um livro, cara, se você já não tiver algo pra te dar um apoio, você realmente vai se dar muito mal. Eu acho que é por isso que é uma das vantagens da internet. A internet foi feita pro pornô, todo mundo sabe disso. Mas, se você, cara, quer escrever um livro, cara, não perca essa chance. Não sei quantos anos você tem. Eu não sou tão velho assim também pra dar essa dica, mas, cara, quanto mais cedo você começar, sei lá, começa com um blog, cara. E começa escrevendo. Porque começa com contos, coisas que vêm na sua cabeça, sei lá, sonhos, adapte esses sonhos. não perca a chance, porque um dia você pode encontrar alguém que reconheça seu trabalho, entendeu? É que meu pai sempre falou pra mim, primeiro você encontra uma coisa que você é apaixonado por fazer, depois você tem que lutar pra encontrar uma pessoa que te pague pra fazer isso. Então, é a melhor dica que eu posso dar pra alguém. Pronto, gente? Posso continuar? Ok, pode ir. Desculpa. Tá bom. Voltei ao meu assento muito feliz pela resposta que ele me dera. Quando eu ressentei, o Hamilton me disse todo espantado. Você é louco? E respondi, sim, sou louco pelo meu sonho. Caramba. Depois da entrevista terminada, ele saiu do palco aplaudido e muito, por sinal. Fim da entrevista, o que me espantou foi o fato dele ter saído pelo lado em que eu estava. Pensei, é agora ou nunca. E tirei do meu bolso meu celular. Não pra tirar fotos, sim pra mostrar a foto do jornal em que estava publicado um poema meu. Infelizmente o foco não ajudou, ele só conseguia ler uma parte. Mas eu disse a ele, o jornal tem uma versão online. Se quiser eu te passo o link do site pra você ler. Pode ser? Ele concordou e disse estar ansioso para ler o poema. Ele me passou o seu Facebook e assim que ele me aceitou já enviei o link do poema para ele. 2 dias depois a resposta. Ele adorou o poema e disse que tem potencial. Ele acabou de conquistar mais um fã. Já havia gostado pra caramba do estilo dele na entrevista, mas depois dessas palavras, então, o Hamilton comprou a graphic novel e eu amei. Me fez dar voltas e voltas à minha doce infância. Pois bem, pessoas, é isso. Sei que o meu ficou gigante, mas cheguei a contar isso com a maior riqueza de detalhes possível. E ele passou um link aqui do poema dele. A gente vai deixar aí na postagem, né? Na postagem pra quem quiser ler. Pra quem quiser ver, pra quem quiser ler aqui direitinho. Então, galera, se vocês quiserem ler o poema aqui também, né, do Pedro da Silva, ó, tá aí na postagem o link dele. E ele falando assim, desconsidere a minha foto, está horrível. Mas tudo bem, ninguém é perfeito, né, nesse mundo. Pois bem, pessoas, é isso. Outra coisa que eu queria falar, não se desculpem por e-mails grandes, eu adoro e-mails grandes. Não tem problema de e-mails grandes, quem se ferra é sempre o editor, não tem problema, cara. É exatamente, haha, e eu não edito nada. Ah, maravilha, que bom, né, mas deixa pra lá, vai. Something to prove, you need to listen now. We don't have a moment to waste, no time to play around. When you get into your groove, just know that it's cheer sounds. O próximo e-mail é do Blackstar. De novo, sem cidade, sem idade. E eu vou cortar ele, tô brincando, Blackstar. Não vou cortar porque não me deixam fazer isso. Eu já falei, eu sou o tapa-buraco. Então vamos lá. Yo, antes de tudo, Fê, eu assino teu abaixo-assinado. Que abaixo-assinado é esse? Até agora eu não entendi, eu escutei esse cast. Você não viu? Você não eu viu? Vi, mas tipo, como assim, cara? Também me senti ofendido com aquela imitação do cabeça. Você entendeu que tem cheiro abaixo-assinado dele? Eu vi, mas eu achei tão estranho. Aquela imitação do cabeça de gaúcho. É, exatamente. Dele. Mas o que eu acho é que, cabeça, eu tô contigo. Então vamos lá. Quando eu era criança, eu tinha várias caixas com o gibi da Turma da Mônica e passava mais tempo lendo do que brincando. Na minha rua morava uma guria que era muito parecida com a Mônica. Ainda é parecida, caramba. Mas a Mônica jovem ou a Mônica antiga? Eu acho que deve ser da infância, né? Não sei. Baixinha, baixinha dentuça, né? Ainda é baixinha dentuça, coitada da menina. E como meu nome é Eduardo. Aê, tem nome de verdade. Como meu nome é Eduardo, as crianças da escola sempre ficavam fazendo piadinha com a gente por causa da música Eduardo e Mônica. Nossa. Eduardo e Mônica. Eu tenho uma prima de 7 anos que adora ler a Turma da Mônica. Eu passei meus gibis pra ela. Mas ela prefere ler os da Turma da Mônica Jovem. Eu não tinha conhecido o projeto do Graphic MSP até ouvir o podcast. Achei muito interessante a ideia e a iniciativa desse projeto. Pelo que vocês comentaram no cast, eu já tenho certeza que vou comprar o Magnetar e o Laços. Os outros ainda tô na dúvida. Se compro ou não. Por hoje é isso e continuem com um bom trabalho. Obrigado. Bom, Blackstar, eu falo assim, lê todos, cara, é muito legal. É massa, cara. O Magnetar é uma aventura espacial, é legal. O Laços é mais aquela fofura mesmo. Você tem depois o do Chico Bento, Pavor Espacial, que é uma coisa mais cômica, mais chargista. É, o do Chico Bento eu não gostei tanto. Eu gostei, até foi legal, vai. Foi rápida a leitura, né? Foi, eu achei ele mais fraco que os outros, entendeu? Os outros têm... É mais fraquinho, mas é bom ainda assim. É bom, e o Peter Pingá, ele é muito bom. Nossa, o Piteco é muito bom, cara. A arte dele, a parte de aquarela, cara. Cara, sensacional. Ele dá de 1000 a 0 em, sei lá, muito mangá que eu já li na minha vida. Realmente, a história é muito boa e o traçado é muito bom. Cara, ficou muito boa, cara. Ficou muito... Show de bola, esse show de bola. E vamos agora para os comentários com o senhor Seiji. Um comentário, na verdade, né? O único, né? Porque a gente selecionou. Um comentário do Gustavo Pandaman. Nossa, primeiro a comentar esse podcast. É primeiro e único, né? É, e pelo menos não foi nem o first, nem o fist, né? Esse cara menos daí... mal, né? Né? Então vou falar uma coisinha. Eu escuto o podcast de vocês há pouco tempo, mais ou menos 3 semanas. Estou ouvindo em ordem. Ainda não alcancei esse podcast atual que estou comentando. Apesar de escutar vocês há pouco tempo, já virei fã. Estou muito feliz em ter clicado naquele banner que estava na página do Otacologia Cast. Então só vim aqui agradecer vocês a me fazer rir, me fazer sentir bem comigo mesmo em alguns momentos. E até chorar em alguns momentos. Cara, legal. Ele conseguiu encontrar a gente por meio de um parceiro. Da hora. Verdade. Isso é muito legal. É... Isso mostra que as parcerias estão funcionando. Isso, e se você escuta também, clica nos outros parceiros também, escuta, eles são legais. Exatamente, dá uma checada lá no Legcast, no Dollarcast, no Coletivo Cult, eles também são muito bons. Clica lá que você vai gostar também. Bom, continuando ele falando aqui que ele realmente ele deu risada e um monte de coisa, você não dá pix aqui, eu acho que ele ficou emocionado, né? Não importa o quanto vocês tentem fugir, agora vocês fazem parte da minha vida. Isso é emocionante. Isso é emocionante, eu fiquei assustado, mas tudo bem, cada um com seus sentimentos. Depende, se ele tiver a foto da gente ali, né? Cara, um dardo assim na frente e dá medo, né? Deixa com aquele altar cheio de caveira e vela, tá ligado? Ah, não, não para com isso. Bom, venho aqui apenas agradecer pelas ótimas horas que eu gastei, ou como diz, ganhei, ouvindo vocês. Bom, desculpe por tomar o tempo de vocês e até mais, e obrigado pelos peixes. Ai, quase me esqueço, gostaria de pedir um cast sobre o anime Beelzebub. Meu terceiro anime favorito. Bom, obrigado pela atenção e até a próxima. Ele é curto ou ainda tá passando esse Beelzebub? Não, o anime de Beelzebub já acabou. Já acabou, né? Já acabou. Acabou acabando? Ou acabou aquele meia boca tipo Fullmetal Alchemist primeira season? É, então, ele foi criando do nada umas historinhas no finalzinho e fechou de um meio... Distorcia um pouco do mangá. Eu li o mangá, é divertidinho. Eu acompanho o mangá também, né? Mas eu creio que esse podcast não vai sair, não. Eu tenho quase certeza. É bem difícil, porque a gente tem uma preferência gigantesca. Pesca na frente, cara. É muito conteúdo e é pouco tempo. Isso é muito triste. Tem uma lista enorme ainda de outros temas de animes. Exatamente. Feitos. Eu acho meio improvável em todo caso. É, mas a gente sempre bota na lista de possibilidades, né? Então, quem sabe um dia a gente... Pô, vamos gravar. Vamos, então grava. A gente nunca sabe o que o futuro nos espera. Só o Doctor, porque o Doctor pode saber tudo. Pode ser, né? Enfim. Pra fechar, né, o Tenshi, o caixa de entrada, né? A gente tem que falar o quê? Das dicas, né? Da dica da última semana. Ah, isso. Do último podcast do ano. Como vocês viram, né, o podcast de retrospectiva 2013. Então, a dica que a gente falou foi o último podcast do ano, porque a última coisa que acontece no ano é a retrospectiva. Praticamente é isso, cara. Exatamente. E ele vai ser um clichê? Exatamente. Exatamente, né? Sim, sim, sim. E o próximo podcast é o quê? Olha só, é o cast 69 e vai ser um clichê. Próximo podcast, é... Exatamente, então se liga aí. Sim, podcast 69, se liga o que aí, será, mamita. O que será, o que será, se né? Liga, liga aí, liga aí. Será, né? Essa história de um pessoal... É um Mugi que deve gostar dessa porcaria dessa música. Não, dessa música não, cara, porra. Eu gosto do anime, não essa música. Ela fica na minha cabeça. Enfim, galera, final de ano, bom Natal, bom ano novo. E a gente só se vê no dia 6 de janeiro. Bom Natal, bom ano novo. Eu espero que 2014 seja muito bom pra vocês. Eu espero que seja muito bom pra gente. Caramba, esse celular desgraçado. Eu espero que não seja bom pra você. Enfim, e é isso, galera. Enfim, foi curto, mas o que importa é o conteúdo. Muito obrigado por escutar a gente. E até ano que vem. Falou. Drinking all day when it's all too dark. That's the way the road.